Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Eis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1144. Estamos no dia de São Paulo, dia 25 de 1 de 2026, último domingo do mês de janeiro. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos vivencianos. Bom dia a todos. Paz e alegria em todos os corações. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também os centros espíritas que nos apoiam sempre, como a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luiz e Vida, Paulo de Tarso. Agradecemos também ao grupo musical Castelã e as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina, que estão conosco aí nessa empreitada, nesse apoio constante ao nosso programa Vivência Espírita. Hoje nós teremos aqui a nossa irmã Antônia Varotto, como nós anunciamos a semana passada, conversando, esclarecendo, dizendo da importância da Revista Espírita, né? A Revista Espírita, que é um lado bem prático que eu considero dentro da codificação, né? Um lado mais fácil de entender, até que muita gente não presta atenção. Aquele lado que todo mundo tem curiosidade, sabe? Nossa, como é que acontece isso? Como é que acontece aquilo? Às vezes você vê na codificação que eu digo no Pentateuco, né? Nos cinco livros, como algo difícil de entender. Na Revista Espírita, o Allan Kardec experimentava tudo, mostrava claramente como funcionava as coisas. É mais fácil do que a gente pode imaginar e a gente foge dela. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, aqui direto do estúdio Chico Xavier, aqui da Rádio Vivência Espírita, São José dos Campos. A gente já agradece aqui de antemão, vocês estão vendo ali o Silvio limpando o nariz, né, Silvio? E ele tem que estar prestando atenção aqui. O Silvio ali atrás também, quero deixar um alô aqui, o Tião também está lá fora, né? Então a gente agradece aqui a participação de todos vocês pela rádio, Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a rádio Espaço Espírita, Barra Velha, Santa Catarina, e a rádio São Francisco, Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui todo domingo. A gente agradece também os canais de YouTube, né? Vocês estão assistindo a gente pelo YouTube do Vivência Espírita, mas também pelo canal da Web Rádio Semente de Amor, pelo Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, e Campo Grande, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha. A gente já colocou a enquete hoje aqui, a enquete está pelo YouTube do Vivência. Então entra aí, participe, deixe um like para a gente aqui no YouTube, ajuda bastante a gente aumentar a relevância aqui do nosso canal. Se inscreva, né, ativa aí o sininho, mas deixe um like, um gostei, nos ajuda bastante. A enquete aqui é: você acha que a leitura da Revista Espírita deveria ser obrigatória nos cursos básicos dos centros espíritas? Então, aqueles cursos de estudo doutrinário, né? A escola de aprendizes, Você acha que nesses cursos deveria ser obrigatória o estudo, a leitura da Revista Espírita? Não deixa aí a sua opinião. Eu vou colocar aqui também no WhatsApp. Se você não está no nosso WhatsApp, entra aí, zap.vivenciaespirita.org, tá? E também ligue para a gente. Hoje a gente vai sortear a camiseta nova do Vivência Espírita, tá? Camiseta de 22 anos, vocês estão vendo aí. Então, para quem ligar para nós aqui... Opa, agora vai aparecer o grupo, vai aparecer o telefone 12-3921-3009. Então, para quem ligar para a gente e dizer quero participar do sorteio da camiseta, tem que também mandar o tamanho, tá? Então, fale o tamanho, que é G, P, né? Então, a M. Então, deixa aí o tamanho para a gente, também fale, ou mande mensagem aqui pelo WhatsApp dizendo quero participar e coloque o tamanho. Se não colocar o tamanho, a gente não vai colocar para sorteio, tá bom? Então, Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Antônio Varotto. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma leitura do livro Virtudes e Valores do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Hoje nós vamos no item 41, resiliência. Quem supera obstáculos demonstra resiliência, sabe encarar mudanças enfrentando resistências, lida com as dificuldades com coragem e eficiência. Queridos vivencianos, neste domingo abençoado, mais uma vez, agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã de aprendermos um pouco mais com a nossa querida irmã Antônia Varotto, uma estudiosa da doutrina, que vem nos trazer sempre a oportunidade dos ensinamentos através do que ela prepara sempre para nós, que é maravilhoso e bem elucidativo. Agradecidos, Pai, mais uma vez vos pedimos. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui de joelhos em espírito, agradecendo essa oportunidade abençoada de reunidos aqui em nome de seu Filho Jesus, estudarmos um pouco mais desse Evangelho redivivo que traz-nos sempre a oportunidade de crescer e evoluir através da nossa reforma íntima. Que possamos aproveitar humildemente essa jornada evolutiva e fazer de nós o nosso melhor sempre a serviço do próximo. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a Revista Espírita. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga e professora Antônia Varotto, que é voluntária da Fraternidade Paulo de Tarso, é expositora e é estudiosa da doutrina espírita. Bom dia, Antônia Varotto. Bom dia a todos, né? Bom dia a esse programa que está fazendo 22 anos, né? Esse mês aqui de janeiro. Gratidão pelo convite, pelo tema, pela conversa de hoje, né? Quero já deixar claro que não sou especialista em revista espírita, como eu não sou especialista em nada, mas é um assunto que me dá bastante oportunidade de aprendizado. Então, daí, dividi com todo mundo. E hoje era para vir aqui a Nazaré, que é a que coordena o estudo da revista espírita lá na Fraternidade Paulo de Tarso, mas ela... Isso, eu não sei se tem esse estudo em outras casas, neste momento aqui, né? Com certeza já tiveram, com certeza terão. Não sei se nesse momento tem alguma casa também com o estudo da revista espírita, mas lá na Fraternidade existe desde o ano passado, né? Do segundo semestre. E a Nazaré, que é a coordenadora do grupo de estudos, abraçou o desafio e tem acontecido muito bem, às quartas-feiras à tarde, a partir das 16 horas, na Fraternidade Paulo de Tarso. Todo mundo é convidado, volta agora, semaninha antes do carnaval. Interessante que na Fraternidade Paulo de Tarso tem uma série de cursos que as pessoas procuram estudar bem a doutrina espírita, né? Tem bastante grupos de estudo mesmo, de obras do Kardec, de obras do André Luiz, né? Espírito André Luiz, obras do Chico, do Divaldo, obras da série psicológica da Joana de Ângeles. Tem agora a Revista Espírita também, que é uma obra do Kardec, mas é um estudo diferente do Pentateuco. Interessante, as pessoas gostam de estudar, se encontram para fazer isso, trocar ideia, né, principalmente. E essa era justamente uma das coisas que nós queríamos aqui em São José dos Campos, é uma casa que pudesse ter vários estudos para poder divulgar a doutrina, né? Agora só que a gente fica pode estar, precisaria ter mais casos aqui para fazer esses estudos, né? Eu acho até que tem. A gente é que não divulga muito, mas podia divulgar porque a gente pode participar em outras casas. A gente não precisa participar só na nossa, né? E aproveitando também as ferramentas que a gente tem hoje. Nós temos grupos de estudo presenciais na Fraternidade e online. Então, por que não fazer online, né? Eu participo, quando dá, sim, no grupo de estudo da Seara Espírita Allan Kardec, aqui em São José, e é online, e é um grupo de estudo das obras do Kardec. Parece até que estudo... Tem uma desculpa que tem dado ultimamente aí, que é desculpa mesmo, né? Que o pessoal não está lendo muito por causa que os livros estão tudo na internet. Eu só conheço uma pessoa que lê livro na internet, é o Rodrigo, mas ninguém. Eu também não. Eu só conheço uma, sinceramente, que minhas lê livro na internet. Leem, bastante. Então, que pega o livro, mas também viaja pra caramba, a semana toda. Exatamente. Não tem o que fazer dentro. É o caso 8, delas. 9 horas dentro de um avião. Aí ele pega o livro lá no Kindle dele lá e lê os livros. Então, o Rodrigo faz isso, eu sou testemunha. Agora, o resto é tudo conversa fiada. Tá olhando só mensagem na internet, que os outros estão falando, né? Citações, isso para lá e para cá. Então a pessoa acha que ela aprende vendo citações, vendo videozinho, vendo isso, vendo aquilo. E livro que é bom nada. Tá todo mundo recusando o livro, você já percebeu? Pega um monte de livro e oferece para um centro espírita para ver se ele quer. Ele não quer, não é por causa que ele não quer de maldade, é porque não tem mais lugar para colocar, porque ninguém pega. Ninguém pega. Todo mundo está entregando os livros, ninguém pega. Então, esse negócio de ler... Fala que a internet que é culpada, a internet não é culpada de nada, a internet veio ajudar e não atrapalhar. A pessoa não lê por isso. E os estudos são isso, a pessoa acaba fugindo. No ano passado, nós terminamos o comecinho do ano passado, nós terminamos o livro dos Espíritos lá na Casa da Marcela, que a gente faz toda segunda-feira, é dia de estudo. Mas nós demoramos 3 anos para estudar o livro dos Espíritos. 3 anos. Né? Então, o que que acontece? Depois disso, nós pegamos o livro da Marcela, que todo mundo estava interessado, aí deu para ler em 8 meses, que aí é um romance, né? Mas muito aprendizado. Agora nós estamos lendo o segundo livro, estudando o segundo livro da Marcela. Depois disso, nós vamos ler outro. Depois a gente volta para o livro da codificação. Fazer estudo, você tem que ter paciência, né? Você tem que chegar... Às vezes você está pensando que você vai ler um capítulo, você não consegue ler nunca um capítulo, seria 2, 3 páginas. Se for estudo, todo mundo discute, todo mundo conversa. Então, estudo é algo que não tem tempo para terminar, né? estudo não forma ninguém, dá só conhecimento. Então eu acho que a dificuldade é essa, assim, as pessoas não gostam mais de estudar. E a gente louva, por exemplo, o Paulo de Tarso, que faz isso em tudo. Não, nós ficamos 9 anos estudando o Livro dos Espíritos, viu, Jorge? Mas não foi uma vez só, né? Estudar, terminava e começava de novo, né? Demorava 2 anos para a gente ler o Livro dos Espíritos. A gente terminava, voltava novamente. E tem um livro que auxilia muito a gente, que é um que traz as respostas explicativas. Se eu não me engano, eu não sei se é do... Eu não sei agora de quem era essa pessoa, que a gente tinha o Livro dos Espíritos e tinha também os esclarecimentos dados por esse espírito... que agora eu não me lembro, mas a gente vai... A gente lembra no decorrer do programa, a gente fala... A respeito dessas explicações. Eram 18 volumes de resposta do Livro dos Espíritos. Antônio, agora entrando no nosso assunto. Por que será que o Allan Kardec teve essa ideia de fazer a revista também? Que isso parece uma coisa tão moderna, né? Mas tudo dele é moderno. Gente que não presta atenção, né? Gente que não presta atenção. Falando do grupo de estudos, eu já vou comentar a sua pergunta, mas falando desses grupos de estudo, uma coisa a gente... tem que pensar nas casas espíritas, se vocês me permitem, né? Não precisa ser estudo, não precisa ser sisudo. Não precisa ser com a cara da foto do Kardec, assim, bravão, né? Não é essa cara, que aliás, isso aqui é pose de foto daquela época, porque ele não era bravão. Ele não era bravão. Era uma pessoa até bem humorada, né? É igual então, a cara do Jorge. Oh, meu Deus, olha só. Bom, se colocar na porta do lugar, o pessoal para entrar tem que pensar bem, né? Quando olha para minha cara. Assim, né? Só depois que me conhece, que aí perde toda a moral. Acaba então, tudo. E aí a gente fala assim: estudo do Livro dos Espíritos. Primeiro que quem nunca teve contato mais a miúde com a doutrina, alguém que chegou há pouco na casa, se vai para um estudo desse, fica muito desconfortável, porque é um livro denso. O Livro dos Espíritos é um livro denso. É um livro que demanda realmente debruçar em si. Então, agora, voltando à sua pergunta, o Kardec descobre, depois da edição do Livro dos Espíritos, que é um livro científico, que quem escreveu foi o Rivail, não foi o Kardec ainda ele era Rivail, que tem muito das entranhas, né, da filosofia dos antiga, que tem muito do que se pensava ser a psicologia. Então, esse Livro dos Espíritos, que, aliás, ele quis até inscrevê-lo, né, na Academia de Paris, e defender a tese da existência do espírito com o Livro dos Espíritos na mão, então é uma obra científica, ele percebeu que seria muito distante do povo, das pessoas, para trocar ideia, para eles se inteirarem sobre esse assunto. E ele, então, cria a revista com o propósito de intensificar a relação, não dele, mas a relação das pessoas com a existência do espírito, com a relação da evolução das múltiplas existências, enfim, de todos os assuntos que estão lá dentro do Livro dos Espíritos e que fala de nós, fala da nossa caminhada, né? E ele começou em 1858. Não, em 57 ele apresenta o Livro dos Espíritos. Sim, mas a revista, né? Começou em 1858. Então, na sequência, logo na sequência. Então, que era mais para tirar as dúvidas dos leitores. Isso, para ter essa relação. Porque ele tinha aquela mala direta, né? Ele criou a mala direta, que a gente foi ver aqui só na década de 80. E tem mais, não é só mala direta de entrega, né? Ele também recebia de volta quem assistiu o livro, o filme do Kardec, tem uma imagem que é muito bonita, né? Dele recebendo pacotes de cartas, assim, né? Aquilo lá era fruto da Revista Espírita, porque ele falava: você tem um caso para contar? Você tem uma dúvida para tirar? Ele encerrou a primeira Revista Espírita, de janeiro de 1858, com essas perguntas, e ele retomava esse lembrete em todas as edições. Conhece alguém que precisa saber da existência desse assunto? Passe, entregue para o outro, divida. E ele faz uma publicidade pequena, só com o material dele mesmo, e isso se expande, roda o mundo, né? A Revista Espírita roda o mundo. Sim. A Revista Espírita não seria, Antônia, como um laboratório? Também, porque na hora que você tomava contato com aquele texto e lembrava de um caso ou tinha uma dúvida e devolvia para ele, ele revisitava esses assuntos, porque muitas vezes eram coisas que ainda não tinham sido esmiuçadas. Tanto é que a Revista Espírita alimenta as outras obras das publicações, seja, né, do Kardec, as outras obras da doutrina. Ou seja, um campo de experimentação. Vamos dizer assim, como se fosse uma tribuna livre, por exemplo. E tem mais. Na Revista Espírita, ele também respondia a críticas que ele recebia. Ele publicava artigos de outros jornais. Ele transcrevia na Revista Espírita. E não importando se falava bem ou mal, porque se falasse mal, era a chance dele explicar melhor, era sinal que não ficou bem compreendido. Não era falar mal na questão de eu não acredito, sou cético, não, isso aí não me interessa, ou sou de outra religião, porque ele explicava que o Espiritismo não era uma religião, e sim era um explicativo da existência de todos, principalmente Antônia, cristão. E outra coisa interessante, ele mandava a gente ler tudo, qualquer coisa, mesmo que fosse contra a doutrina espírita. Aliás, principalmente se fosse contra. Aí você vê, hoje em dia, você vê gente criando index ainda, né? Por aí. Tem lugar que fala: não leia o livro de fulano e tal, não leia o livro de ciclano, não leia o livro de batrano, não bota esse livro aqui na nossa biblioteca, não venda esse livro ali. Existe muito isso hoje em dia, com autores aí que a gente conhece, das pessoas que dizem: tira esse livro fora porque ele fala isso ou fala aquilo. Tudo bem, se ele fala isso ou fala aquilo, eu não vou aceitar. Pronto, não tem problema. Agora, como que eu vou conhecer se eu não ver? Tá parecendo quando fizeram aquele filme Jesus Cristo, não sei o quê, A Última Tentação de Cristo, uma coisa assim, foi na década de 80, acho ainda. Aí as freiras fizeram fizeram piquete na frente do cinema para ninguém ir ver. Oh, grande coisa, vai ver. Código da Vinci, todo mundo criticando. Não, Código da Vinci, grande coisa. Lê o livro para ver como é que é legal, um monte de coisa interessante e um monte de coisa que não tem nada a ver. Igual você pegar o livro, por exemplo, A Vida de Jesus por Ele Mesmo. Tem lá que até a religião litáurica que negocia, que trabalha bastante com esse livro, A Vida de Jesus por Ele Mesmo. Aí o pessoal fala: nossa, que coisa, era Jesus. Que médium é esse que tem a pretensão de receber Jesus, não sei o quê? Leia o livro para ver, poxa. Vai ver o livro, como é que é. Não, é interessante que eu estava fazendo uma palestra nessa época aí, quando saiu esse livro. A pessoa me perguntou: o espírita vai fazer alguma coisa contra esse filme? Eu falei: você vai me desculpar, mas nós apoiamos a ideia que a gente tem que ler de tudo. A gente tem que ver de tudo. Eu, por exemplo, não estou nem um pouquinho, sou cinéfilo, mas não estou nem um pouquinho interessado nesse filme. Mas, agora, eu não vou proibir ninguém de ir no cinema. Cada um vai e veja o filme. Inclusive, para poder criticar, né? Como é que você vai falar que a laranja é azeda se você não chupa? O que você acha disso, Antônio? Tem que ler, gente. A gente tem que... Até porque Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E ele é alimentado pelo conhecimento. Tem que ir lá, tem que tomar ciência daquilo, né? O que que direciona o nosso livre-arbítrio? Não são só as experiências que a gente traz, nós estamos aqui também para construir novas experiências. E você constrói e escolhe os caminhos se você tiver bom conhecimento. Se você tiver isso daí exercitado, porque se você não exercitar também, você fica no mesmo patamar. E, Antônio, se você trazer, né, de volta para a Revista Espírita, né, para o tema da revista, Kardec era um acadêmico. Sim, né? Quem é acadêmico, quem é cientista, ele tem método científico. Sim. Né? E o método científico é ter esse campo de experimentação. Né? Então, ele usava lá o método científico que ele usava, que era a comunicação universal dos espíritos, que é receber os inputs e receber as opiniões, receber as cartas de todos os, centros espíritas. Ó, falando em Kardec, a gente está tendo umas batidas. Isso ó. É o primeiro... A gente está ouvindo umas batidas aqui no estúdio. Não é os tapes, não, lá do Allan Kardec, das mesas girantes. Tem cinco fases, a primeira já é essa. Mas é que a gente, eu vi as batidas aqui, eu lembrei de Kardec também na época lá que recebia as batidas. Mas a Revista de Espírito era esse campo de experimentação, não que era aquilo, porque nem tudo que estava na revista ele incorporou dentro da doutrina. Certo? Sim, nem tudo mas que tava ele lá, não excluiu ele também, tanto é que ele publicou e ele indicava a revista como uma obra complementar as outras que traziam a doutrina. Gente, o que, que é doutrina? O que, que é a palavra doutrina? Vamos começar daí. O que, que é a palavra? A gente fala tanto, né? Tem a doutrina, doutrina espírita, doutrina, o codificador. O que, que é doutrina? Gente. Doutrina dos espíritos, né? Que depois tem isso que nós também. Simplificamos para ser doutrina espírita. Né? Exatamente. O que, que é a doutrina dos espíritos? E daí ele começa pelo Livro dos Espíritos. O que, que é isso? Doutrina. Quando você tem já uma orientação, vamos puxar aqui, ó, Constituição do Brasil. Você tem lá um livro de normas, né? E que não foram feitas ao léu. Todas as leis, elas são escritas com base num fato. O primeiro fato acontece, depois eles escrevem a lei para coordenar aquilo. O que, que é a doutrina? A doutrina é o que um jurista faz com aquele texto, a interpretação que ele dá. Então, ele traz para nós as orientações, as interpretações da nossa existência ditadas pelos espíritos. Aliás, quando abre o programa Vivência Espírita, qual que é o slogan que a gente ouve? Não é? É exatamente esse. Então, é ditado pelos espíritos. Doutrina significa o quê? A interpretação que eu dou àquilo que existe. Nossa, universalidade do ensino dos espíritos. Não é isso. Que é a universalidade dos espíritos. O que, que é essa universalidade dos ensinos dos espíritos? Que serve para tudo, para aquilo que Deus já nos ofertou, né? Ele recebia mais de mil, ele se comunicava com mais de mil médiuns espalhados pelo mundo inteiro, que mandava, ele mandava as perguntas, ele recebia a mesma resposta das perguntas e ele tinha o crivo, ele criticava as mensagens, criticava aquilo que ele recebia para ver se tinha coerência, para saber se tinha coerência com aquilo que a, ou seja, essa universalidade do ensino dos espíritos, né? Então. E a revista era um instrumento para ele poder receber essas informações e publicava. E a revista era, né, mais... Para que pudesse criticar, os outros criticarem também, A revista tinha e tem, ela existe até hoje, mas aí já não é mais assinada pelo Kardec. A gente veio aqui para falar dos 12 anos que ele comandou esse trabalho, né? A revista era o contato com aqueles que não eram médiuns, com aqueles que não estavam sendo instigados, porque, na verdade, a doutrina dos espíritos começou com Kardec mesmo, porque ele que organiza tudo isso. Mas a existência dos espíritos, os fenômenos e tudo, existia há muito tempo atrás, relatados, escritos, né? O Kardec pega os exemplos das irmãs Fox. Estados Unidos, gente, não era Europa, não era o Velho Mundo, estava acontecendo na América e já estava acontecendo há décadas, não estava acontecendo naquele momento. Se a gente pegar os nossos filósofos, eles relatam a existência do espírito. Eles relatam. Só que ninguém tinha o quê? Parado para exatamente pensar nesse assunto de outra maneira e ter esse contato, né? O Kardec é abençoado com o laboratório da existência dos médiuns dispostos a colaborar e a se entender, né, também, porque era muito difícil ser médium naquela época. Como é hoje ainda, tem gente que foge, tem gente que não quer, tem gente que tem medo, né? E até antes das irmãs Fox, por exemplo, né, era tudo empírico, né? Era tudo, exatamente, não tinha esse estudo. Não tinha metodologia nenhuma. Então, o que acontece? Todo mundo tinha medo, era fenomênico, era uma coisa sobrenatural. E esse sobrenatural existe até hoje, se a gente for ver, então, né? Então, com um detalhe, né? Era sobrenatural, como ninguém dava resposta, a igreja que mais dominava a cabeça da população, como detentora do saber, já que não tem resposta, não mexa nisso, e é do demônio. Uhum, o que a gente não explica. E é mistério. É mistério, é do demônio, e aí tem. A gente conhece a história. Estou falando da. Não pode questionar. Da nossa evolução. Não questione. E é muito mais ocidental, né? No caso, muito mais ocidental. Essa postura. Exatamente. Por quê? Porque se a gente for ver lá o povo hindu, se a gente for ver lá budismo não, mas o pessoal lá daquela região, tem as pitonisas que já existiam há muito tempo e até hoje. Eu lembro quando uma reportagem que foi feita com o Dalai Lama, que eles foram fazer a reportagem lá no Dalai Lama, que ele falou dos oráculos. Não, como é que você tem as respostas? Ele falou, através dos oráculos. Os oráculos me dão as respostas. Eu fiquei falando, meu Deus, o que é isso? Não, e depois o Kardec, ele usava uma técnica muito simples, que era maêutica. Sim, isso é a metodologia socrática. É? A metodologia socrática, essa daí. Sim. Então, só para concluir, os oráculos, depois falou, mas a gente poderia ter contato com algum? Ele falou, claro que pode. Aqui tem três, né? Quem que veio? Para nós era a Pombagira que estava lá, que a gente vê na tenda de Umbanda, que veio as três ali, sentaram, tudo bonita, enfeitada, com aquelas roupas lindas, tudo. E as repórteres começaram a fazer pergunta para elas. Elas mediunizaram e perguntam para elas. Eu falei, meu Deus do céu, olha que legal. Foi o Dalai Lama que está falando isso lá. Porque essas divisões são só dos homens. No plano espiritual não tem essas divisões, né? Não tem. A maiêutica vem de mãe. E Sócrates dizia que era você retirar, né, do outro o conhecimento que ele tem e doar aquele que você tem. Sim. É dar à luz, né? Por isso é mãe. Dar à luz aquilo que você tem de conhecimento, porque ele dizia que a gente tinha conhecimentos que não tinham sido adquiridos aqui, que você não tinha formado aqui. Da onde veio? E ele ensinava os alunos dele dessa maneira também. Por isso a dialética, né? Ele fazia muitas perguntas para os alunos, era uma conversa, ele fazia perguntas. Então, Antônio, quando a gente fala assim da prática... Só para explicar para quem ouviu esse termo bonito que o senhor falou, né? De maiêutica. Então, o grande objetivo da Revista Espírita, né, só para a gente dar praticidade, que começou em 1858, o principal objetivo era atuar como o Rodrigo falou, como um laboratório de pesquisa. Divulgando o espiritismo prático mesmo. E de divulgação. Mesmo, né? Divulgação. Em primeiro lugar, é a divulgação. Então, eu analisava aqueles fenômenos mediúnicos, complementando o teórico que estava exatamente no Livro dos Espíritos. Então, é muito interessante isso que, digamos assim, foi tudo colocado no Livro dos Espíritos, mas falou, vamos para a prática? Vamos ver como que funciona mesmo? Aí ele interagia com todo mundo para fazer aquilo funcionar. Mesmo porque foi essa prática mal feita que despertou nele o interesse, que eram as mesas girantes, né? As mesas dançantes, as mesas que, a princípio, uma brincadeira de salão, e depois ele percebe que tinham respostas que chegavam verdadeiramente, principalmente quando começaram a dar ferramentas para a mesa, né? duas pancadas é sim, uma pancada é não, e enfim, aí começa a colocar letra, e agora então se indica a letra, e aí a comunicação se faz de forma mais fácil. Ele fala, pera um pouquinho, gente. Aliás, o Kardec era estudioso do magnetismo, né? E a gente já sabia naquela época a força do magnetismo. É, porque o Mesmer já fazia isso, né? O mesmerismo, que é o passo. O mesmerismo, nós temos isso, e ele, e a gente tem a experiência do mesmerismo com a Célia Becquet, né? Que ela foi aquela que estudou o texto preliminar do Livro dos Espíritos. Ela foi uma das que leu. Ela tinha uma capacidade de pelo sonho, pelo dormir, sonambulismo, né? Falar com as pessoas, dar recado para as pessoas por meio de um magnetizador aqui, que é, vou pegar o nome aqui, o Jean-Pierre Roustan. E ela adota o nome de Jafé. Ela fazia isso profissionalmente, ela recebia. Ela fazia isso profissionalmente. É um pseudônimo? Pseudônimo? O Jafé, é. É um pseudônimo? É. Ela fez a revisão da primeira edição do Livro dos Espíritos, que era uma edição que só tinha 500 e poucas perguntas. Então, era metade dessa do que nós temos hoje, né? Como é que esse Livro dos Espíritos cresce? Cresce por aquilo que ele angaria por meio da Revista Espírita. Aí está a primeira importância da Revista Espírita. Tudo que ele angaria de dúvida, de colaboração de quem se colocou à disposição, da amplitude que tomou os assuntos, e ele se prepara, mais uma vez, pergunta aos espíritos e completa a obra. Então, muita coisa está publicada na Revista Espírita que ainda não havia sido publicado num livro. É porque a segunda edição tem 1.019 perguntas. A primeira tinha 514. Exatamente. E, segundo estudo, 270 perguntas do Livro dos Espíritos está relacionado com a doutrina dos Espíritos. O resto é filosofia, né? Sim, mas não deixa também ser colaboração dos Espíritos, porque eles confirmavam, eles explicavam. Sim. Tudo isso. Se não tivesse a filosofia, a gente não conseguiria entender a doutrina, né? Porque é o fio da meada. A filosofia conduz o assunto naquelas perguntas básicas. Sim. Né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos, e aí vai, né? A própria Maiúsca que a gente está falando, se não for filosófico, não tem jeito, né? Então, a filosofia foi o fio condutor disso tudo. Sim. Tanto é que na primeira edição do Livro dos Espíritos e no primeiro ano da Revista Espírita, 1858, Kardec, em vários artigos, coloca que não tem nada a ver de religião, que a doutrina dos Espíritos não tem nada a ver de religião, é ciência e filosofia. Uhum. É ciência e filosofia. Quando e sai moral. Dos Espíritos, é assim. Até que ele também se educa. Aí ele vai compreendendo... E ele é orientado e assume, principalmente porque ele já tinha sido educado na religião católica, ele já tinha toda uma base na religião católica, ele assume o caminho cristão. Né? Exatamente. Caminho de Jesus, e vai para embasar a moral. E vai a público e confirma, né? Sim. Ele diz que do jeito que era, que as pessoas encaravam a religião, a doutrina espírita não seria religião. Agora, na nossa ligação com o Criador, ela é totalmente religiosa, né? E ele mostra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro, que ali ele já estava convencido. Sim. Né? E eu penso assim até, porque eu tenho na minha cabeça assim, o Livro dos Espíritos e a própria... O Livro dos Espíritos, digamos assim, que são o primeiro... e junto com a Revista Espírita, ela veio para as religiões. Ela não veio para uma doutrina, para ser espiritismo, para ser uma religião. Ela veio para as religiões. Só que a gente sabe que não aceitaram, até queimaram os livros. Então, o que que acontece? Acho que a própria espiritualidade falou, então vamos criar o aspecto religioso aqui dentro, para as pessoas terem esse aspecto aqui dentro também. Cria-se, então, a religião. Porque seria muito interessante se a humanidade toda pegasse o livro dos Espíritos e usasse dentro das religiões. Mas como vai usar se o livro dos Espíritos desacredita tantos mistérios e tantos fenômenos que existem dentro das outras? É difícil, né? O Kardec, ele colocou a público, ele divulgou a doutrina em 23 obras. Algumas delas foram incorporadas nos livros Céu e Inferno, foram incorporadas em outras obras. Por exemplo, ele escreveu O Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas ou Primeira Iniciação. É um livro de que foi publicado em 1864, mas era um livro que tinha os apontamentos de outras obras, né? Principalmente da Revista Espírita. Antônio, ele já não vivia mais. Ele estava lá, ele estava escrevendo Instruções e Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Depois foi substituído pelo Livro dos Médiuns. E tudo isso resultado da Revista Espírita. Então, 23 obras e a gente fica nas mesmas, né? Mas ele não se importa com isso, não. Na abertura do... aqui, Revista Espírita, 1858, as edições que a gente tem aqui no Brasil e no mundo hoje em dia são condensadas por ano. E ele abre a primeira Revista Espírita explicando que a revista era uma obra complementar, no sentido exato da palavra, porque complementava o Livro dos Espíritos. E assim ele abre a primeira edição, a de janeiro de 1858. E tem mais. Ele diz que a revista não podia deixar de ser uma obra pessoal, primeiro. Então, era ele mesmo, ele que selecionava tudo. E ele também usava essa palavra pessoal para que você pudesse pegar, ler e entender de acordo com o seu conhecimento, com a sua expectativa, com as suas dúvidas, que você pudesse elaborar as suas questões, a sua vivência, a história da sua vida. E ele completava, né? Ela faz parte das obras doutrinárias e, pelo seu intermédio, é que todos os princípios novos vão ser entregues ao público para estudo. É muito diferente a gente lê a Revista Espírita. Inclusive, tem anotações do Kardec aqui, que tem uma parte mais cômica na escrita, uma parte mais leve. Muito mais tranquilo ler a Revista Espírita do que os 5 livros que fazem parte do nosso estudo efetivo e obrigatório nas casas espíritas, né? Por que não estudar revista? Por que não a gente ilustrar os nossos estudos com a revista? Que esse era o propósito do Kardec. E a gente esqueceu. E esqueceu porque também ela chegou tardiamente a ser publicada nos outros países, a ser traduzida. E, né, tinha muita gente que achava que tinha muita coisa lá que não precisava ser nem divulgada. E a gente tem mensagens aqui de espíritos que se diziam moradores de Júpiter, de Marte. Mozart. Inclusive tem a casa de Mozart desenhada, sim, lá em Júpiter também, né? Sim, e aí as pessoas que não tinham ainda uma amplitude de conhecimento achavam tudo isso como, né? Como acreditar naquilo? Não precisa acreditar, você precisa ter conhecimento. Que algumas pessoas... mas eles falaram que lá o corpo é de tal maneira. Que corpo? Que corpo? Por que que a gente... esse espírito talvez usou a palavra corpo para que a gente entendesse a estrutura desse espírito naquele lugar, mas não é um corpo, porque o espírito ele assume a condição de vida ou de ou experiência, né? Ou perispírito, que ele também trabalha bastante a questão do perispírito, no ambiente que ele tiver, onde ele estiver atuando. E isso ainda continua sendo vaidade no ser humano, né? De nós queremos ser exclusivos, né? Não, exclusivo e saber tudo, saber, né? Tudo. Quem sabe falou tudo. Que outro planeta não tem corpo? Tem corpo. Vai ser do jeito deles, mas é corpo. Pode parecer até um lagartão que está lá, igual o filme Inimigo Meu. Não tem problema, é um corpo. O que tem? Né? São coisas assim que a nossa prepotência, como achar que somos os únicos, acaba falando besteira pra caramba, né? Acaba passando vexame. Até quando falaram que a Terra era o centro do universo, né? Que a Lua foi feita para iluminar o dia e o Sol foi feito, a Lua foi feita para iluminar a noite e o Sol foi feito para iluminar o dia, que não é massa, que aquilo é só luz. Então são coisas assim que depois vão pedindo perdão. Desculpa, não era isso que eu pensava antigamente. O Papa mesmo, João Paulo II, foi pedir perdão não sei quantas vezes por um monte de coisa que aconteceu na Inquisição. Agora, na época, não adianta nada você ter feito um monte de maldade. Quer dizer, quem fez um monte de maldade não tem mais jeito de consertar. Aí, quando você faz maldade demais, não tem jeito de consertar. Mas você pode, como a frase, né, que atribui a Chico Xavier, mas você tem que parar de olhar para você e olhar para os outros. O que, que eu posso então fazer para os outros? É só fazendo para os outros o bem que você consegue acertar alguma maldade que você fez atrás. Porque você fez e aquilo vai ser seu a eternidade. É pela Revista Espírita, inclusive, que o Kardec lança a base... religiosa da doutrina dos espíritos, que ele lança o poder da caridade, levado por São Vicente, levado por São Luís, e ele esparrama isso, né, pelo mundo. Quer dizer, a importância da caridade, já que você está falando que tem que fazer pelo outro, a gente lembra que esse é um dado importante da Revista Espírita. E tem uma frase de Kardec. Kardec escrevia muitas cartas a muitos estudiosos. Na hora que ele lança a Associação de Paris, né, a Associação Espírita lá de Paris, ele também incentiva que outras localidades criassem os seus núcleos de estudo e de atenção e de trabalho também, né, porque naquela época... E que nós estamos perdendo e devíamos retomar, o carro-chefe era o trabalho mediúnico. E ele diz assim, ó, em várias cartas e em vários discursos, né, que ele deu, que a revista foi o mais importante instrumento de pesquisa, a verdadeira sonda para a captação das reações do público. Foi o que ele mais recebeu de fôlego, de gás para continuar a obra. Era o que... Aliás, eu vou falar, esse cuidado que ele tinha e essa intenção está expressa já no título, porque não chama só Revista Espírita. É Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. Ah, mas tinha. Psicologia já existia naquela época? Não, a psicologia que a gente conhece hoje não existia. Mas existia, sim, o estudo da psique, que veio lá dos filósofos também, né? Foi lá na Grécia que eles cravam o nome de psique, que era estudo da alma, que eles se importam com o pensamento das pessoas e com o sentimento. Né? No Egito antigo, eles cerravam a cabeça das pessoas para estudar o que tinha lá dentro, porque o pensamento vinha daqui, era daqui que vinha, como é que será que era lá dentro? Então, o termo, né, de psicologia, que é o estudo da psique, e psique em grego é alma, vem de lá, que é exatamente de onde nos traz aquilo que também vem da Grécia Antiga, chamado de ânima, né? É a nossa alma. E aí ele ele pega tudo isso e, para ficar mais próximo de todas as religiões e de todo mundo, ele coloca Jornal de Estudos Psicológicos. Vamos ver o que tem aí, né? Então, não é Revista Espírita só. Jornal de Estudos. E é um jornal, gente. Ele fazia aquela folhinha dobradinha e entregava, né? Não era vendido, ele entregava, ele distribuía coisa que o Carba Schutte copia maravilhosamente aqui, né? no Brasil, né? Distribuía a notícia e pegava informação de volta. Tudo de graça. Inclusive, está aqui na Revista Espírita, né? Ele diz que toda divulgação deveria ser gratuita, que todas as comunicações dos espíritos também, que se alguém quisesse assistir, quisesse participar, imagina, não poderia cobrar, o que era muito diferente das mesas girantes, que se cobrava, né? Uhum. Era um show. E ele diz que se tivesse algum custo que fosse dividido, e aí já é uma norma da Associação Parisiense, que fosse dividido pelas pessoas que faziam parte da associação. E na época das mesas girantes, ninguém tinha compromisso com a moral, né? Era um show, você estava indo no circo, né? No circo, no, uhum. né? Uhum. E no jantar que eu ia dar na minha casa. Olha, eu vou dar um jantar, nós vamos fazer uma mesinha lá dançante. Uma mesa dançante. É interessante, assim, tem gente que pergunta, mas por que a espiritualidade se sujeitava a isso? Precisava também, né? Precisava divulgar bastante, massificar, precisava tudo isso. Não tem problema, você vê. Tinha que ter o chamariz. É, a espiritualidade Deus usa os homens para educar os próprios homens. É. Então, no começo, esses espíritos eram espíritos que, se a gente for ver, eram espíritos brincalhões mesmo. Eram espíritos que estavam ali para fazer brincadeira, para aparecer. Mas eles também estavam sendo usados pelos mais evoluídos para falar, começa aí, daqui a pouco a gente chega e mostra direitinho o que é. Foi o que eu falei da lei, né? Primeiro acontece o fato, uhum. depois você vai estudar e vai saber como é que é e vai escrever aquilo, né? Uhum. É, ninguém escreveu a lei da gravidade primeiro para depois a maçã cair da árvore. Primeiro a maçã caiu, alguém observou que caía, por que caía? Uhum. E aí escreve a lei da gravidade. Mas não pode desconsiderar os 10 anos de estudo de doutorado que ele teve antes de chegar na gravidade. E não foi só aquele momento da maçã. Não, né? Exatamente. É a mesma coisa que Kardec. Todo o tempo que ele tem de academia, uma vida, né? Uma vida inteira de academia para chegar nos estudos da psique. Que no grego, psique é alma. É, né? Alma, então, quando Kardec trata psique, ele trata como o estudo de fenômenos da alma, que é a manifestação do espírito. Exatamente. Né? Porque para eles, espírito era alma. Então, como o grego, na etimologia da palavra psique, vem do estudo da alma, né? Eu acho que Kardec, ele tratava isso, os estudos psicológicos, como fenômenos de manifestação da alma, que é do espírito. Exatamente. Não como a gente trata hoje a psicologia de hoje. E que já era uma busca lá dos filósofos, né? Da Grécia, já era uma busca. Tanto é que os termos são esses, porque a base vem é lá. Vem dessa etimologia lá atrás da alma. E na época do Kardec, a gente já tinha outros estudos, né? De metapsíquica, que na França, lá, psique, metapsique. O que é isso? É o além dessa alma. Está acontecendo alguma coisa aqui que a gente não está... Exatamente. E o magnetismo também que ele estudava. Por isso o interesse dele. Ele já tinha mais de 10, 15 anos estudando o magnetismo. Sim. E ele sabia, inclusive, por um estudo de um vigário, que também estudioso da... Eu vou lembrar o nome agora. Acho que eu nem trouxe aqui. Que ele dizia que colocando as mãos sobre uma pessoa, se você tivesse com fluidos ativos, a pessoa sentia. E isso foi intrigante pro Kardec. E também, no primeiro ano de Revista Espírita, ele se preocupa com a mediunidade de cura com base no magnetismo. magnetismo animal. Porque, por isso que eu falo, quando eu falei da maçã, porque a sociedade, ele tem essa mania de achar aquele momento eureka, né? Acha que existe, que as coisas acontecem do nada, as coisas não acontecem de uma hora para outra, aconteceu, recebeu você e pronto. Você entra na banheira, não, vai tomar banho, eureka, tudo, né? São anos e anos e anos de trabalho, cessante, estudo, aperfeiçoamento, evolução, ou seja, a evolução não dá saltos. Né? Ele teve que ser preparado a vida inteira academicamente, em termos de tudo isso, estudo, todos esses estudos que, como você comentou, para poder estar preparado para receber ali a doutrina dos espíritos, né? E o próprio contexto da época, né? Olha a coragem, a gente tem que trazer também o contexto da época, né? É aí, exatamente aí que eu ia comentar. Olha a coragem, ele coloca sobre uma mediunidade de cura numa época que ninguém falava disso, num jornal, e distribui pro povo e fala: tem, viu? Isso existe, isso pode. Isso, será? Você conhece algum fato assim? Você tem alguma experiência nesse sentido? O que, que você pensa a respeito disso? E ele coloca muito isso na revista, né? Isso, e aí vem o Livro dos Médiuns, que ele só vai aprimorando, ele só vai moldando. Que era um método, né? É onde ele propõe, um método. Exatamente. Não só o método, como ele coloca como é que você deve montar os trabalhos de uma casa espírita. Bacana. Então ele entra no como também. Exatamente. Não só no quê. Por quê? Porque alguns cuidados deveriam ser tomados. Então ele entra, ou seja, ele entra na técnica também. Exatamente. Né? Não só no método. Por quê? Porque desse jeito, quando a gente faz assim, o resultado é esse. Sai desse jeito, o resultado foge ao nosso controle. Sim. Ele observa tudo isso como estudioso, e ele vai organizando, e o plano espiritual, obviamente, lhe dando toda a sustentação e encaminhamento, né? Eu penso nessa parte, mesmo porque ele era médium intuitivo. Eu penso nessa parte como se fosse uma concepção, uma contribuição que ele trouxe, né? Cientificamente falando, né? Academicamente falando, é uma contribuição que ele trouxe quando ele começou a dar nome para as coisas, dar nome para as mediunidades, dar nome para... Por isso que ele é o codificador. Por isso que ele fala de doutrina, é a interpretação dos espíritos e dele como cientista na organização disso tudo. Fenômenos inteligentes, psicografia, mediunidade, psicofonia, psicopictografia. Né? Tudo. Então são nomes que ele foi cunhando e foi métodos que ele foi definindo e técnicas que ele foi, que foi a contribuição que eu acho que é o Livro dos Médiuns, né? Exatamente. E ele diz que a revista... todos os números foram amplamente estudados e analisados por muitas autoridades no assunto, que tinham vivências, e pelo povo. E ele diz da importância disso tudo. Ele diz assim, que problemas como referentes à mediunidade curadora, em seus vários aspectos, os casos de obsessão e possessão, o desenvolvimento mediúnico, métodos de trabalho prático e teórico, a legitimidade de comunicações, a prevenção de mistificações, que não era um problema espírita, mas é um problema humano, a gente sempre coloca para a divindade, das vidas sucessivas, as formas de reencarnação, tudo isso ele falou que o que ele propôs na revista era tudo isso, mas já com a contribuição de todos que participavam da sua leitura e dos seus estudos. Não, e é interessante que, à medida que você vai se aprofundando nos estudos, no trabalho, as respostas vêm com a maior tranquilidade, que a espiritualidade vai lhe dando as respostas de acordo com a sua... com a sua, vamos dizer, devoção, com a sua... fazer as coisas certa, correta, direitinho, ela vai trazendo a resposta tranquilamente. E aqueles que procuram tirar proveito da mediunidade, ele fica para o meio do caminho. Sim. E fica perdido. Se não é... pode demorar, mas fica. Pode demorar, mas fica. Que é o caso das irmãs Fox, inclusive, né, gente? Elas queriam ganhar dinheiro com a mediunidade. Elas já tinham contribuído bastante, já tinham afirmado os fenômenos todos, já tinham explicado, enfim. E aí elas queriam ganhar dinheiro e não conseguiam. Até que alguém as convida para dar uma declaração e paga para elas darem uma declaração dizendo que tudo que elas falaram até então era mentira. E elas já levadas pelo alcoolismo... Elas vão e afirmam que tudo era mentira, era invenção da cabeça das duas. Ganham um certo dinheiro, se arrependem mais tarde e não tem retorno. O retorno já fica difícil, mesmo porque elas não largaram o álcool. Elas fizeram o papel delas lá no começo, né? Sim. Se corromperam depois, como muita gente se corrompe. Exatamente, né? É o que a gente estava comentando aqui que o seu Rui falou. E outra coisa, depois elas vão lá e falam que, olha, foi por causa de dinheiro mesmo, a gente Sim. queria ganhar o dinheiro e nós falamos que não era. Tem importância isso no sentido de quem deixou voltar, de acreditar? E queriam voltar, queriam exercitar e não conseguiram. Não tem mais jeito, né? Não, agora, o recado foi dado que é o começo. Sim, né? Mas ela tinha uma irmã que tirava proveito, né? Porque as duas que eram médium não tirava tanto proveito como ela tinha uma irmã que tirava proveito, que era praticamente a empresária delas, né? Isso daí na história do Espiritismo de Arthur Conan Doyle, ele explica direitinho toda essa fase das irmãs. Exatamente. Era autor do Sherlock Holmes, né? Arthur Conan Doyle era o autor do Sherlock Holmes. Então, fazia as duas coisas, ficção e realidade. Olha só, nesse caso aí... Inglês, né? A gente vem... Vamos trazer para cá. O sobrinho de Chico Xavier foi lá dizer que ele era charlatão. Que estava lá, braço direito de Chico Xavier. Saiu na revista lá, na revista da Cruzeiro lá. Então você vê que cobrando, aí depois ele se lugar na fila do povo. Pagaram ele, né? Pagaram. Claro. E agora imagina a pressão do Chico Xavier de ter um monte de mercenário do lado dele. Não é mercenário no sentido literal, não. Mercenário no sentido até de necessidade. Eles eram pobres, eles eram tudo. Imagina se, por exemplo, Chico Xavier tivesse nascido nos Estados Unidos. Ele tinha ficado milionário, porque lá é normal cobrar as coisas. O médico cobrar, né? Com o médico cobrar as coisas. Lá, se não cobra, é estranho. Agora, o médio espírita não pode cobrar. Se o médio espírita estiver cobrando, então, se o médium, ele faz o que ele quiser. Mas diga que é médium, não diga que é espírita. Que ele nunca, se tiver um médium fazendo coisa para cobrar, ele nunca vai ser julgado por isso, porque ele não é espírita. Ele não é espírita. É o espiritismo que proíbe isso, proíbe mesmo. Você não pode cobrar nada. É o espiritismo que faz isso. Médio está cheio. Se o cara estiver cobrando, é problema dele. Se a cigana está cobrando para ler sua mão, para ler sua sorte, para botar você na bola de cristal, você vai lá e paga para ela normalmente, não tem problema nenhum. Agora, ela não é espírita. Mas, Jorge, a gente vê que quem usa a mediunidade, sendo espírita ou não, ele sofre. Aí entra a lei da causa e efeito. E ele sofre, viu? Eu já vi vários médios que não são espíritas ganhar dinheiro e acaba aí. Eu tinha um amigo que falava, olha, aquele que abusa da mediunidade, ele fica comendo lata por aí, porque ele fica perdido na vida. Mas é exatamente... Pelo mau uso da mediunidade. Mas é exatamente aqueles que têm o nosso conceito, né, Rui? Os que têm o nosso conceito. Se ele tiver um conceito de povo diferente, isso é como a gente vai pegar. Tem gente que coloca um abono no corpo e vai matar os outros, porque é o Deus dele que manda, o Deus dele que fala. Quem é culpado? Um cara que bota a bomba no corpo e mata 70 pessoas? Ou um cara igual nós que mata uma só? Quem é mais culpado? Somos nós. O cara está sendo orientado desde que é criança, que aquilo ali é importante para ele, para o Deus dele. E bom. Né? Então, cada macaco no seu galho, né? É como o Didi Mocó fala, assim como são as pessoas, são também as criaturas. Não sei o que, que significa isso, mas é isso. Assim como nós vemos pessoas, que aqui o Ari Rangel virá falar aqui, a respeito da falta de Jesus nas religiões atuais. Uhum. Verdade. porque eu já contei aqui para vocês, eu estava vendo uma entrevista de um grande pastor, e ele estava dizendo, olha, tiraram Jesus das igrejas. E eu fui perguntar para um chefe da igreja, que é forte, por que que tiraram Jesus da igreja, da sua igreja, ele falou, Jesus não dá dinheiro. Dá dinheiro é falar que ele precisa pagar o dízimo para ficar bem de vida, para ter saúde, para ter... Prosperidade. Esse dá dinheiro. Agora, falar de Jesus, Jesus não dá dinheiro, né? É, bom, substituído por Mamon mesmo. Mamon tá mandando pra caramba, né? Rodrigo, posso fazer um intervalo? Vamos, mas só pra contar aí também a questão da irmã Fox nos Estados Unidos, né? E a questão da Le Marie, né? O Le Marie também na França. Depois, ele herdou tudo e fez e também vendeu a mediunidade. E começou bem. Dinheiro com a mediunidade. E começou bem pra caramba. Ele começou junto com Kardec. Inclusive, na revista Espírita está lá as fotografias. Sim. As fotografias que tirava. No começo, era sério. Depois que Allan Kardec morreu, que degringolou lá. É. E ele começou, você chegava lá e falou, dá para tirar uma fotografia minha com o espírito? Dá, senta aí. E aí vinha o fotógrafo, tirava, aparecia o espírito perto de você. Era ele que estava inventando. É. Isso aí quem contou para a gente pessoalmente foi a doutora Marlene Nobre, né? Que ele é o coveiro do espiritismo. Sim. O Le Marie, que enterrou o espiritismo na França. Você chega hoje na França, só tem o ocultismo. E você não tem nada de espiritismo lá, né? Vamos dizer assim. Você tem lá o túmulo de Kardec todo florido? Tem, mas é porque as pessoas vão lá, ora, põem a mão na cabeça dele. Tem lá uma crença que se fizer um pedido vai ser realizado. E aí eles voltam e colocam a flor. E segundo... Né? Então não são espíritas que colocam flor no túmulo do Kardec, é que ele faz um monte de milagre lá para eles lá. E segundo é o túmulo e segundo alguns estudiosos... Você vai lá. É, claro, exatamente. É, todos os túmulos. Todos, né? Os túmulos do Chico, né? Quanto Kardec ou quanto Chico. Sacramento, de. Sim. Tudo lá. Túmulo de Eurípides, Barça Novo, Show Mariano. Que bom que esses túmulos estão lá e que bom que as pessoas vão até lá e rezam. Exato. Se colocam à disposição e abrem a sua alma. O respeito que as pessoas têm, né, Antônio? O respeito, é muito respeito. Não interessa a religião. Eu fui no túmulo de Léon Denis, em Tours, na França, tinha lá um vaso de flor. Fiquei super feliz. Exatamente. E segundo alguns... Isso é respeito também. Gratidão, é bom. Segundo alguns médiuns bem famosos, conhecidos aqui no Brasil, Le Marie está reencarnado aqui no Brasil. Não falo quem quer, tá bom, Rodrigo? Para não dar polêmica. Esteve, né? É. Esteve, desencarnou recentemente. É. Não, não, não, não, não, não. Sim, não. Sim. Ah, sim, sim. É. Sim. Não, não é não. Sim, sim. Não, não é, sim. Esse aí é João Batista Rustem. Que é o que você está confundindo. Não, não estou confundindo, não. Só não, não, tá sei, sim, se, tá só não sei se o cara desencarnou ou não. Tá, sim, sim. Desencarnou. Quem não desencarnou foi o João Batista Rustem, né? O jurista. Que escreveu os quatro evangelhos, né? Na época de Kardec, que era o pedra no sapato de Kardec na época, né? Mas que não é esse João Pierre, né? Rustem. É diferente. João Batista Rustem e Jean-Pierre Rustem são coisas diferentes, né? Pessoas. Vamos. Pessoas, criaturas, sei lá. Vamos pro intervalo, falando quem tá ligadinho aqui com a gente, olha lá. Só falar o nome, tá, pessoal? Que é muita gente. Manuel Gouveia tá aqui com a gente, a Elida Silva aqui, já saudando a todos nós, Cristo e eu também. É, um abençoado domingo. José Magalhães, lá de fora, dando um abraço aqui para todos nós. O Irami, como sempre, saudando a Antônia, viu, Antônia? Obrigada, o Enio de Azevedo Maia, dando um bom dia aqui, desejando um bom programa. O Daniel Melo está por aqui, né, Daniel? Um grande abraço também, mandando um abraço, Antônia. O Zazu Moura, que está hoje lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Né? A Renato Pazin, tá dando um bom dia, um bom domingo aqui também. A Mariana, né, o nome dela, também dando um bom dia. Yolanda, bom dia, Yolanda, também lá de Uberaba. Já fala, né, tá falando da que estão organizando a excursão, a Yolanda e o pessoal aqui, Rodrigo, a Cristo, o pessoal daqui do Vivência, organizando a excursão para junho. Rodrigo fala depois. A Miriam Yui também dando um bom dia aqui para todos nós, muito aprendizado. A Simone Dias também, abraços fraternos. Seu Rodolfo Alexandrino, um grande abraço. Essa semana eu estive com ele. Seu Rodolfo, que fica ligadinho no programa lá, viu, Rui? Aí quando chega durante a semana, ele vai lá na AME para a gente discutir sobre o que aconteceu aqui. Está fazendo o que o Kardec queria, né? Que discutisse aqueles assuntos. O Leandro Ribeiro também, dando um bom dia aqui. A Pietra também está aqui ligadinha. A Mariane, mais uma vez. Saudando você também, Antônia. Obrigada. Abraço. A Joélia Vasconcelos também, aqui ligadinha com a gente também. O domingo só começa depois do programa, Vivência Espírita. O Edson Andrade aqui também ligado. O doutor Benedito Figueiredo, um grande abraço para ele lá em São Paulo. O Luiz Fontes, da Caravana, lá de Aracaju também, saudando a todos nós aqui. A Rosângela Menezes, a Valéria Plaisante, lá do Rio de Janeiro também. Hoje temos uma querida no programa. Aí tá vendo, Antônia? Valéria também. Tem um monte de gente saudando a Antônia aqui. Um abraço aqui. Aí, Valéria. A Alessandra Martins, a Maura Russo, um grande abraço para a Maura. A Márcia Ramos também, dizendo que é muito bom ouvir, uma delícia ouvir a Antônia. A Érica Leandro. Obrigada, gente. A Cláudia Regina aqui também, dando um bom dia a todos. A Bianca Varoto, bom dia, ótimo domingo. Beijo especial para a convidada de hoje. Para ela também. O Dinho também saudando a Antônia. E está dizendo que estiveram lá ontem no Recanto de Luz e Mancheira, ele e a Fia cantando lá. Ele usou a camisa do Vivência Espírita. Ele troca a camiseta do Vivência. Ele usou a camiseta do Vivência Espírita lá e falando um pouco sobre o programa lá para o pessoal ontem. A Fernanda Cassal, bom dia, abraço para a querida Antônia. Beijo para a Fernanda. O Luiz Diego aqui, bom dia a todos, excelente tema. Meu genro, obrigada, olha só. Legal, excelente tema para falar hoje em dia. Abraço a todos da rádio e um beijo à convidada Antônia Varoto. Muito querido. O Alexandrino querido aqui ligadão com a gente também, a Silvana Ronck aqui também, a Tínia Neca, a Verônica, todos dando bom dia, Silvana aqui, Antônia maravilhosa, está falando aqui também, o Piero. Mandando um abraço especial para a Antônia. A Marisete Lessa. O Piero não vem, né? Nem a Cris, vou colocar no meu caderninho. Privilégio Lessa. Rui, pode levantar aí, que a gente segura aqui. Pode levantar aí que. Só comentar aqui também. Vai ficar as pernas. Só comentar aqui também, a gente teve participação aqui no WhatsApp, tá? Então, quem entrou aqui também foi a Eus. Aqui, desde o começo. Bastante gente participou. José Magalhães, lá de Atlanta, participando aqui. A Patrícia, no WhatsApp? Já falei aqui. Ah, tá bom. Você parou onde aí no WhatsApp? Não, aqui não, não tô no WhatsApp. Eu tô no. Ele já falou no. Ah, tá. A Patrícia Caldas aqui também entrou, participou. O Marcos Gaio Gama entrou aqui também. O Oswaldo Barbosa, mais um abençoado encontro a começar a semana. O Marcos Gaio Gama falou: tem uma pergunta, e a gente volta com a pergunta dele depois. Tá, depois do intervalo. A Mari também mandou um bom dia aqui pra gente. O Manuel Gouveia, o Carlos Henrique, né, o Elisei, abençoado de amados irmãos vivenciando. Excelente domingo, maravilhoso programa. Muito obrigado, Deus abençoe. O Rafael lá da rádio também, Web Semente Amor. Rosilma, né, que a gente já tinha falado. Diz que a Eucilene disse que no site da FEB aqui ela respondendo ele, depois a gente volta para a pergunta dele. Alessandra, João Ramalha, Valéria Pleizan, esse comentário da Valéria aí também, né? Uhum. Mas ela comentou aqui que assistir a querida estudiosa Antônia é sempre muito bom. Podemos ler livros pela internet, mas o livro físico é muito importante. Meus livros são todos rabiscados de tantas anotações e o e-book nos ajuda bastante, mas não substitui o livro físico. Ó, no meu Kindle dá pra rabiscar, tá? Também no Kindle, nos novos Kindles lá dá pra rabiscar também. E aí também. Você guarda o rabisco? Guardo, dá pra gerar PDF, mandar por e-mail, dá pra fazer tudo. O mais legal do Kindle é que assim, quando você fecha pelo Kindle, a loja do Kindle Amazon, que a gente põe aqui os livros, você vai lá, compra o Kindle e põe no seu Kindle, parece lá, por exemplo, chega um trecho que eu tô lendo do livro lá, tô lendo o livro agora, Ave Cristo. Aí chegou um trecho lá que teve mais de 400 destaques. 400 pessoas destacaram aquele trecho. Aí aparece sublinhado e aparece o número. 400 pessoas destacaram esse trecho. Ele dá um destaque para todo mundo. E se eu destaco também, dá 401. Sim. Entendeu? Então, assim, ele traz isso também, né? Tá. Acho interessante. Aí eu falei, nossa, bastante gente gostou desse trecho. Aí tem gente que pega só para ler os destaques. Nem ler nada, só os destaques. É. Mas é legal que você vê os destaques, uhum, né? Então você consegue ter. Você consegue ver a. Opa, deixa eu. E realmente, você lê aquele trecho, é um trecho que. A minha filha Bianca usa muito o Kindle. Ela transita 2 horas e meia, 3 para chegar no serviço e voltar em São Paulo. Então são 6 horas de ônibus por dia. Ela lê. E não é luz. Não é computador. Não é tela. Não é luz na sua cara. Aquilo é tinta. É igual livro, é a mesma tecnologia do livro, que é tinta, né? A mesma experiência de você estar lendo uma página de livro é a mesma experiência de você estar lendo um Kindle. E é uma tecnologia criada há 10, 15, 20 anos atrás. Eu lembro que eu estava no Senai, eu fiz Senai de Artes Gráficas, e a minha tese de final de curso, foi sobre as tintas eletrônicas que estavam surgindo e como isso ia revolucionar a indústria gráfica. Né? E hoje está na nossa mão e já chegando Kindles coloridos também. Então, assim, a experiência, ela não cansa a vista, porque não é luz, é tinta. Se você me permite, aí vem outra fala do Kardec aqui no primeiro ano da Revista Espírita, que alguém pergunta para ele, mas espiritismo é uma ciência? Ele fala, se for ciência, continuará inacabada. Uhum. E é assim, a ciência não para, né? Uhum. A ciência não para, o estudo não para, não pode parar, né? É verdade. Terminou aí, Rodrigo? Tem aqui as pessoas aqui para falar. Tem bastante gente aqui, a gente pode ir para os comerciais se quiser. Deixa eu só terminar mas, aqui, então. Tem só uma mensagem do Ari também. Ele, bom dia, querida família Vencianas. Márcia Ramos aqui antes, a Dirce, Tonha e o Piero também entraram aqui antes do Ari. É, querida família Venciana, o Ari fala, ouvi nossa querida professora Antônia Barota, é sempre uma aula magna espírita, uma... Tertúlia doutrinária. Nossa, ele é muito gentil. E aí ele deixou uma pergunta, a gente volta com a pergunta depois do intervalo também. É, a Gisele também entrou aqui também, saudando todo mundo. Ela está dizendo que a Antônia agora também é trabalhadora lá do Instituto Social Amor e Caridade. Agradecendo o Carlinhos também e todos que apoiam. A gente tava... né? O Recanto da Prece, o pessoal do Recanto da Prece estiveram ontem lá, né? No Recanto de Luz Irmã Sheila. Está colocando Carlos aqui. Carlos Sancha, a Beth. Uhum. Foram lá conhecer. O Rivail legal. Também entrou sozinho aqui hoje também, dando um bom dia para todos. A Cleide Bessa, a Sueli Castelo Branco, o Dr. Benedito Figueiredo, ainda no grego, pneuma, espírito, daimon, espírito, psique, alma. Legal. A Elaine Renó, dando um bom dia. E também a Nazaré Freitas. Aí, que devia estar aqui também, conosco. Aí, ó, ela que não pôde vir. Antônia querida, Jesus te abençoe por esta divulgação e um abraço. Rodrigo, vamos lá. A Sheila Campos, aqui, a mãe da Cris, entrou aqui também, falou: manda bom dia, Vivencianos. Tenha um ótimo, excelente domingo. A Gisele Lacerda entrou aqui, mandou um vídeo aqui da Terezinha lá de Campinas, eu acho. Médium Isabel Salomão. Sobre mediunidade com Jesus, pode ser importante aí também no programa do Ari. A Elza Yoshi Saito, né? Yoshi Saito, né? Que a Elza também José. Foi convidada para vir, a Elza fugiu. Pequeno tempo, não? Pequeno tempo. Bom dia a todos, ótimo domingo com o assunto de hoje, muito esclarecedor, parabéns a todos vocês. A Rosângela Menezes, bom dia amados, estou amando o estudo de hoje, pois sei da importância da Revista Espírita para um melhor aprendizado. Deixa eu só ver se eu pulei alguém. Roberto Barbosa entrou aqui também, Jaime Lima, Sebastião, acho que não é o Tião. Luísa, amigo lá da caravana lá de Aracaju, também está aqui mandando mensagem. E a Valéria, que eu já li. Então, ó, pessoal, eu quero convidá-los, né? Aproveitar aqui para convidá-los para a caravana, né? A caravana de luz que a gente vai estar organizando. Então, ó, essa caravana é para Uberaba, Sacramento. E dessa vez a gente não vai para Chá, a gente vai em Conquista no trabalho do Mané. Tá? Então, vale a pena vocês participarem. Eu vou colocar aqui, vocês estão vendo o link aí? Vocês estão vendo aí a imagem aí atrás? a caravana. Então é dia 3 a 7 de junho, que vai ser durante os Corpus Christi. E para participar, se você tem interesse ainda, a gente já tem o roteiro, mas ainda não está... a gente não tem ainda qual é o custo, tá? Então, porque está cotando hotel, cotando transporte, né? Está confirmando se vai ser um ônibus ou se serão dois ônibus. Então, mas entra aí, o roteiro já está nesse link, caravana.vivenciaespirita.org. Tá? Então, a ideia é a gente ir direto para Sacramento, tá? Então, depois de Sacramento, vai visitar lá, tomar um café lá no Colégio Allan Kardec, vai participar daquele evangelho, o evangelho, deixa eu voltar aqui para mim, das 9 horas, triângulo. Né? Da chácara, então vale a pena participar. O roteiro já está aí no caravana.vivenciaespirita.org, tá? De lá a gente segue para Uberaba, tá? Então vai participar lá em Uberaba, achei aqui. Deixa eu pegar aqui o roteiro. Aqui. Então a gente vai sair da AME, tá? Da Assistência Maternal Espírita aqui de São José dos Campos, no dia 3, na quarta-feira. Na quinta-feira a gente chega lá então na chácara do Triângulo, lá que era o trabalho da Igorina, lá em Sacramento, que era sobrinha, né? Ainda bem que você corrigiu a data, porque a primeira publicação estava dia 4. Isso. É dia 3 à noite, a gente sai, a gente chega lá dia 4. Piero também, viu, Piero? Você colocou lá, o Piero publicou de 4 a 8, tá, Punho? É de 3 a 7. É. Então, eu vou jogar aqui no grupo da rádio, atualizado. Então, a chegada é lá, depois a chácara vai passar na Gruta dos Palhares, onde o Eurípides Barçanufo ensinava as crianças também. De lá vai para Uberaba e a ideia também é ir na psicografia do Alaor, lá na Irmã Valquíria. Sexta-feira, passar no Memorial Novo lá de Chico Xavier, em Uberaba. A Casa da Sopra, do Juninho, que a gente entrevistou ele aqui. Almoçar, depois passa na casa onde viveu o Chico. E à noite, no Centro Espírita Aurélio Agostinho, também psicografia. Cartas Consoladoras, né? Sábado, a gente vai para passar lá no Pedro e Paulo, né? Quem quiser as cartas do Bacelli... tem que ir 4 horas da manhã, né? Mas aí vai por conta própria. Mas às 6 a gente vai passar, às 6, 7 horas da manhã, a gente vai passar lá no lado Lar Pedro e Paulo. E depois a gente passa em Peirópolis, lá, quem conhece a história de Langerton, né? Vai conhecer, né? A história dele com a filha dele, que foi batizada pelo Chico, e também o Chico foi padrinho de casamento dela. A gente já entrevistou ela aqui, a Emília. E depois a gente vai para Sacramento, vamos pousar lá no hotel em Sacramento e participar dos trabalhos lá em Conquista do Mané. Quem assistiu o programa 1000 aqui, programa 1000 do Vivência Espírita, vai conhecer aí o trabalho do Mané, do Emmanuel, lá em Conquista. E domingo a gente passa no Colégio Allan Kardec e visita a Fazenda Santa Maria, que a gente falou das irmãs Fox, né? O Raiz do Vil do Brasil, foi à Fazenda Santa Maria para conhecer a história lá do tio senhor Mariano, almoça lá e volta para São José no dia 7. Com uma história feliz que dura até hoje, né, Santa Maria? Diferente das irmãs Fox. Mas quem puder tem que ir, né? É um passeio, é uma confraternização, porque o grupo está com os mesmos interesses, e é um grande aprendizado tudo isso, né? Muito vale bom. A pena. Muito então bom. Entra aí, caravana. Tá aí, ó, na tela, caravana.vivenciaespirita.org. Vamos então para o nosso intervalo comercial. Lembrando que quem quiser participar do sorteio da camiseta pode ligar 3921-3009-DDD12. 3921-3009. Pode escrever aí no WhatsApp também para o Rodrigo, aqui para a gente, para mim e para o Carlinhos aqui também no YouTube. Eu quero participar. Né? Dá o número da camiseta PMGGG Extra G. Né? E põe no correio para quem é de fora, né? Para quem for de fora, a gente coloca no correio. Pede para o Rodrigo colocar. Chega o ano que vem lá. Não. E tem que agradecer a Yolanda também, que tá ajudando bastante a gente lá no, na caravana. Vamos lá, então? Vamos. Nós vamos colocar aqui uma música do Ari Rangel. Só que não está sendo interpretada por ele, não. Mas é uma música Cantiga de Gratidão, que ele faz em homenagem a Eurípides Barçanufo. Aproveitando, né, falando de Eurípides, né? Acho que é, tem uhum. tudo a ver. Vamos lá, então. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a nossa querida professora Antônia Varotto, que é voluntária da Fraternidade Paulo de Tarso, expositora, e estamos com o tema aqui, a Revista Espírita, sobre a nossa querida amiga Antônia, fazendo a explanação sobre a importância da Revista Espírita. Tem perguntas também. A gente já pode fazer as perguntas também, né? É, tem a pergunta aqui da... Deixa eu voltar aqui. Tem algumas perguntas aqui no WhatsApp, tá? Ah, agora que sumiu. Ó. voltando aqui, a pergunta do Marcos Sugai. O Marcos perguntou: tem algum lugar que a Revista Espírita seja disponibilizada de graça na internet? Tem. Sim. Pode escrever lá, Revista Espírita sai em PDF. Kardecpedia, né? Kardecpedia, acho que é quem respondeu aqui para ela. Sim. E se você foi só escrever... Eu Silene aqui, ó, no site da FEB também, na aba de downloads, tem as obras de Kardec. Na Federação Espírita Brasileira, no site da FEB, tem... todas as edições da revista. Tem a SEI, né? E tem algumas casas espíritas que disponibilizaram também nos seus sites. E aqui a tem francês também, quem quiser ler no original. Do Ari Rangel, tem lá no Kardecpedia. É legal que você consegue comparar o francês também. Para treinar o francês. Pergunta do Ari. O que você pensa, né, acerca dos rumos que o Espiritismo tomou depois de Kardec, e principalmente aqui no Brasil, com a figura de Chico Xavier, catapultando a doutrina dos espíritos na sua divulgação? Você vê hoje o movimento espírita como? Abraço, gratidão a todos e a querida Antônia Varotto. Ari. Nossa, eu tenho certeza que só melhorou, porque faltava o algo a mais, e o algo a mais vem com o Chico, principalmente, porque o Kardec não teve condição de orientar principalmente a parte da moral cristã. Ele cita, ele fala da importância, ele coloca as mensagens de grandes tutores, mas ele não trabalha. A gente vê esse trabalho todinho sobre os ensinamentos de Jesus, principalmente, esmiuçadamente pelas obras do Chico, né? Embora o Kardec tenha editado e tenha publicado o Evangelho Segundo o Espiritismo, é muito mais do que está no Evangelho Segundo o Espiritismo. A gente é uma obra complementar maravilhosa, né? E próxima. O Kardec dizia que a gente precisava sempre estar atento aos fenômenos, né? Que são os fenômenos que abrem a porta para aqueles que ainda não compreendem, para aqueles que... Enfim, e o Chico vem com tudo isso, né? Ele vem com tudo isso. Ele vem com a experiência mediúnica, ele vem com o trato das pessoas, ele vem com o estudo e ele vem com a divulgação. Antônia, Chico Xavier falava o que o Rui falou agora há pouco. Cuidado, que estão querendo tirar Jesus do Espiritismo também. Se a gente for pegar... Aí fala, não, é religioso. Se Chico Xavier não tivesse existido, tinha meia dúzia de intelectual estudando Espiritismo aí. Certeza. Né? Duas coisas. Espiritismo antes de Chico e depois de Chico. Louca e doente. Teve Bezerra de Menezes, fantástico. Teve Eurípides Bazanuvo, fantástico. Teve Caio Braxuto, fantástico. Mas para mim tudo isso foi a preparação para a chegada de Chico Xavier. Isso. E depois ele implantar tudo o que ele implantou aqui. Deixou para nós esse legado que não tem. Hoje nós estamos falando da excursão para Uberaba. Tudo bem, quando o Chico Xavier estava desencarnado, ia lá 10 mil pessoas ficar na porta da Casa da Prece para poder tentar entrar lá, 50 pessoas dentro do centro. A vida toda foi assim. Ah, hoje não tem mais o Chico. Hoje não tem mais o Chico, mas tem caravanas e caravanas e caravanas visitando todos esses lugares que o Rodrigo falou aí agora, e muitos outros. Por causa de quem? Por causa do Chico. Então, visitando e ouvindo, né? Porque a mensagem está lá ainda. Ele deixou todo esse legado. E não só no em Uberaba, ali na região do Triângulo Mineiro todinha, do lado também no Sertão Mineiro, do lado de Pedro Leopoldo, e também no Brasil inteiro. Qualquer núcleo que você chega do Brasil, pode ter certeza que tem lá um dedinho do Chico Xavier de alguma maneira. Então, totalmente. Depois que o Chico Xavier teve no Pinga Fogo, em 1972, o Espiritismo foi outro Espiritismo dentro do Brasil também. E o que eu vejo também é a questão do contexto, né? Então, trazendo lá para a revista, você está no contexto de 1858, 1860, em meio à guerra 69. Civil dos Estados Unidos sobre a escravidão. Depois, a gente acha que é legal a gente falar de todos esses temas. A Revolução Industrial, que foi sangrento. Ou seja, estava num mundo ainda conturbado, né? Vamos dizer assim. E a Revista Espírita não é só para a França, ele era também para o mundo inteiro. inteiro. Né? Então não era só a França. Então ele falava, a revista dialoga com o mundo inteiro. Exatamente. Né? Não só com a França. E o Brasil só foi ter, por exemplo, a alforria dos escravos em 1888. Os Estados Unidos estavam em meio ainda na Revolução Civil, Guerra Civil, de 1960 e poucos, né? E tudo mais. O mundo, como sempre, o mundo estava tentando se reorganizar. E Kardec usava as palavras daquele mundo. Não tinha como ele usar as palavras de que não era daquele mundo, né? Daquela realidade, né? Senão então, não manteria contato com quem ele precisava conversar, com o povo, né? Então, ou seja, a doutrina espírita foi escrita no século XIX, certo? E Chico, ele atualizou a doutrina, ele não atualizou a doutrina, mas ele atualizou para a nossa língua, ou seja, para o século XX, e projetou para o século XXI. Então, senão a gente ainda tem um material... Jesus, né? E traz Jesus. A gente vê... não tem uma conversa do Chico, não tem uma entrevista, não tem que ele não peça licença a Jesus, aos espíritos que o acompanham, que ele não agradece. Né? As mensagens, você pega qualquer mensagem via Chico Xavier, tem o acolhimento cristão. Né? Eu tinha mencionado que o Kardec colocava em todas as edições o pedido para que as pessoas mantivessem contato com ele. Na revista de janeiro de 1858, então na número 1, que é essa que está aqui na minha mão, ele tem um artigo só explicando o porquê de se ter uma revista. Ele fala que a gente precisa desse meio de comunicação, né? E termina assim, ó, termina o artigo assim. Enfim, por mais que tenhamos já bastante orientações e tenhamos experiência, enfim, seremos gratos pelas comunicações que nos forem transmitidas sobre os diversos assuntos de nossos estudos. Nesse propósito, chamamos a atenção para 10 pontos sobre os quais nos poderão fornecer documentos. E aí ele fala, você quer conversar com a gente? Você tem alguma coisa nesse sentido? Então, os 10 itens são esses aqui. O primeiro, manifestações materiais ou inteligentes obtidas em reuniões a que estiveram presentes. Segundo, fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. Terceiro, fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos. Quarto, fatos relativos ao poder oculto atribuído com ou sem razão a certas pessoas. Quinto, lendas e crenças populares. Sexto, fatos de visões e aparições. Sétimo, fenômenos psicológicos particulares que por vezes ocorrem no momento da morte. Oitavo, problemas morais e psicológicos a resolver. Nono, fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, cuja propagação pode servir de exemplo útil. E o décimo item, indicações de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, ocultas com a designação e, se possível, a citação das passagens. O mesmo no que concerne a opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber lhes dão autoridade. Nota: só publicaremos o nome das pessoas que nos enviarem comunicações se recebermos a autorização formal. Nem tinha a lei de proteção de dados, ele já estava preocupado com isso, hein? Olha a distinção do cientista, né? Para não ter enganação, né? Olha só. Aí a gente pega alguns exemplos, por exemplo, tem lá na Revista Espírita, dezembro de 1858, quando ele explica o caso do espírito avarento lá, que sentia frio. É o espírito que vem, que se manifesta, que ele sentia muito frio. Sentia frio demais, mas espírito sente frio? Era um espírito que ele era muito rico, tinha tão rico que economizava tanto que acabou morrendo de frio. Imagina só. O cara era rico demais, não comprava blusa, só para economizar essas coisas tudo bem. Na Europa, imagina, morreu de frio. E depois continuou no plano espiritual sentindo frio o tempo todo, mostrando, demonstrando como o apego à matéria, às paixões terrenas também, causa sofrimento moral, né, nas pessoas, né? E tendo essas sensações físicas após a morte. Então, ele conta esse caso desse espírito que se manifesta mostrando na Revista Espírita. Quer dizer, no Livro dos Espíritos já não tem esse caso, está lá na Revista Espírita. Outra coisa também muito legal na Revista Espírita é a aparição de espíritos tangíveis que eles colocam lá. Espíritos que se materializavam a ponto de você pegar os espíritos, pegar não, tocar os espíritos. E ali ele faz uma distinção clara mesmo sobre as aparições sólidas e as aparições fluídicas. E como também que o perispírito consegue se condensar. Quer dizer, como que o perispírito consegue fazer isso? Todas essas explicações estão lá na Revista Espíritas. Outra coisa interessante que está na Revista Espírita, existe N, né? Mas pessoas que morrem se julgam vivas. E geralmente acontece com muitos materialistas, pessoas materialistas que morrem e acham que estão sonhando. Você vê que a prepotência acha que está sonhando, acha que não morreu, não. Então, ele coloca isso aí, mostrando claramente como se elas estivessem vivas, né? E muitos materialistas que imaginam estar sonhando, que são incapazes de entender a sua nova condição. Por causa do materialismo, a pessoa não aceita. Ela acreditou a vida toda que ela era um corpo, né? Acreditou o tempo todo assim, né? Então são casos interessantes pra caramba. Por exemplo, as fotografias. Ele cita muito sobre as fotografias de espíritos no que nós tínhamos falado anteriormente na Revista Espírita, que depois o Lemarie entra falsificando depois que Allan Kardec desencarna. Né? E não sei não se também que ele era muito confiável, ele era da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se na época de Kardec ele já não fazia essas falsificações ali também, por trás, né? Fazendo alguma coisa. Aí é que entra com gente querendo desacreditar. Às vezes o cara é inocente e não sabe o que está acontecendo, como era no caso lá do Chico Xavier, que a gente citou, do sobrinho dizer que ele era charlatão, né? Dizer que tudo aquilo era mentira. Então, quem tem mediunidade ou quem tem um trabalho mediúnico sério, ele tem que prestar atenção em tudo. Ele não sabe, na volta dele, quais são as tentações que as pessoas sofrem para poder... lembra do caso do Chico Xavier também, que o pai queria que ele pegasse o dinheiro. Como que ele ia fazer um livro, vender e não ia dar exatamente nada para casa, que eles estavam passando necessidade? E ele conta isso no Pinga Fogo. No Pinga Fogo ele conta isso. Até a história interessante que ele conta, assim, que depois que o pai dele se conformou que ele não ia mesmo usar o dinheiro para eles... sobreviverem, que eles viviam muito mal. O pai dele falou, tá bom, eu sou vendedor de bilhete de loteria e quando eu morrer, que eu vou morrer na sua frente, eu vou lá, vou fazer a roda parar para você ganhar na loteria. Você vai ganhar na loteria e você vai se dar bem. Ele falou, tá certo. Aí o Chico Xavier falou, de modos que desde que ele falou isso, eu tenho jogado na loteria a vida toda, mas nunca ganhei. Nunca ganhou, não adianta nada que ninguém para a roda para ninguém, não. Ô, Carlinho, faz a pergunta da nossa irmã Mãe Girafa Arlete, que está aí. Mãe Girafa da Aquino Dalpino. Olá, saudades de vocês. Estive na Amazônia e lá conheci a espiritualidade de forma concreta. Antônia e meninos, como vocês me contam sobre os nossos irmãos indígenas? Você tem essa experiência? A gente pode considerar que os povos primitivos todos entendiam a transcendência do corpo, né? Tanto é que eles, a princípio, achavam que o sol era um deus, que a lua tinha lá poderes, né, sobre o corpo das pessoas, sobre a planta que nascia. E com o passar do tempo, esses povos que a gente chama de primitivos e que estão aqui há muito mais tempo do que se imagina, eles vão adquirindo e entendendo outra relação do mundo imaterial com o mundo material. Então, daí, né, a gente chamava de cacique, agora não é mais, chamava de curandeiro, agora não é mais, mas sempre tem aquele que se manifesta, que conversa com os deuses, né? Uhum. E se manifesta. Então, é maravilhoso, existe, a gente tem que respeitar, como a gente respeita a Umbanda, como a gente respeita outras práticas, né? É, porque nessas tribos de índio, é muito, quem mais manda é o pajé, que é a parte espiritual. Sim, daquela e que não comunidade. Chama mais pajé, né? Também não é curandeiro, é mas enfim, é aquele que faz essa comunicação. É. Eu falei cacique, errei. É porque tem o cacique, que é o chefe administrativo, e tem o pajé, que é da parte religiosa. Eu fico impressionado. Agora, lá é muito rico, né? Com a simplicidade também, né? Então, eles são muito simples. Eu tive uma vez eu fui lá conhecer uma tribo, né, ali na região da Tríplice Fronteira, que tem bastante ali do lado do Guarani, né? E eles, uma coisa que eles comentaram assim, para eles não existem o amanhã, nem o ontem. Para eles só existe o dia, e o dia ele começa e termina. Então a natureza para eles, com o sol, né, termina o dia como se tivesse morrido o dia e começou outro totalmente novo, e não existe, não é verdade isso, tempo para eles. Não existe tempo, né? Para eles é a simplicidade. Cada vez que a gente, né, acorda de manhã, não é tudo de novo, não é um novo dia, não é? Para eles não existe calendário, não existe tempo, assim, não existe amanhã, não existe nada. Eles assim, se, né, pautam então, pelas fases da lua, né? É, a coisa natural. E depois, eles vivendo na natureza, tem muito mais contato com a parte espiritual do que a gente. Vamos lembrar dos elementares, vamos lembrar de todos os outros que convivem com eles, né? Que convivem com eles, inclusive, muito mais do que perto de nós. É, só vamos separar as coisas, né? Tem uns que são espertos demais, né? Mais esperto que a gente. Tem problema social, muito problema social. É assim, e tem gente aos dando nó em pingo d'água, né? Cobrando pedágio, mesclou tudo, né? Gente ligada à ONG, aí que tá ligada à ONG, fazendo política, fazendo um monte de coisa. Também tem o contrário, que é você querer que índio seja índio, a vida que seja primitiva a vida inteira também, que não é eles que querem, as pessoas por isso que querem que a gente, obrigar eles. Seu Jorge, por isso que a gente não chama mais de índio, nem nada, né? São os povos originários daquele lugar e que estão nessa terra. Da mesma forma, se você for para a Austrália, quem que você tem lá? São povos originários que estão lá há milênios. A gente desconhece essas raízes, eles existem com o contato conosco, existe a fusão. Eles podem sim fazer faculdade, eles podem se educar, eles podem tudo, nunca deixarão de ser povos originários. Exatamente, como nós também. Exatamente. Né? Nós também temos as nossas origens. Todo mundo tem direito de progredir. E tem, né, que se respeitar, né? Tem direito de progredir. Agora, existe uma exploração em cima disso também, que é um absurdo. Né? Ensinamos a eles. Nós que fomos lá, então, ensinamos. Um monte de aproveitador no meio aí, né? A gente levou as doenças, os costumes e a safadeza também. E eu concordo com o Jorge, eu acho que a gente tudo tem que evoluir, né? Então não estou dizendo que estou criticando eles, não é isso. Não, mas eu acho que tudo tem que ser um progresso, né? Então aquilo que a doutrina espírita fala pra gente é um progresso. Você tem o progresso material, né? Você tem um progresso espiritual. A doutrina traz pra gente o progresso espiritual. Mas ele é natural o progresso material também, né? Mas enfim, vamos voltar pro tema da recidivista, que eu acho que Só que eu também não entendo, eu não entendo nada de disso. Em dezembro, a minha filha foi fazer um trabalho voluntário lá no Amazonas, num hospital, num barco hospital lá, né? E uma das coisas que ela observou, por exemplo, é que os costumes antigos do não plantar, eles têm. Por quê? Porque eles viviam do que a floresta dava, né? Só algumas comunidades que... Enfim. e que existem muitos barcos que passam encostados à população ribeirinha e população de povos originários, não é só quem foi para o Amazonas, com venda de refrigerante, de bolacha, de alimento de verdade. Não tem doação de alimento de verdade, não tem incentivo para o cultivo, para melhoria de vida, quer dizer, tudo. Mas esses barcos, de tudo aquilo que a gente sabe que não é para comer, que não é para ingerir, está passando lá e está despejando. Então, a gente leva muita coisa que não precisa para lá, né? A gente, aliás, desde quando os europeus chegaram aqui, né? A gente sempre trocou espelhinho, né? Essas coisas. A gente não aprendeu ainda. Verdade. Tudo, eu acho que tudo tem que evoluir na vida. Sim. Né? E, sim. E todos, nós, todos merecem a evolução, né? A Fernanda Cassal está dizendo assim: Jorge, tem uma princesa aqui em casa assistindo você, a sua neta, Isabela. Ô, Isabelinha, dá um... Obrigado pelo prestígio aí, viu? Continua ouvindo que você também tem mediunidade. Legal. A Cintia aqui também entrou aqui e falou: bom dia, amigos. Acho que que obrigatório não é uma palavra que combina. Acho que ela está respondendo a enquete, então vou deixar para o final, porque aí a gente comenta no final, né? É sobre a enquete, essa exatamente. Essa palavra obrigatório também... Então, deixa aí a sua opinião, né? Se você quer participar, entra aí na enquete e põe: você acha que a leitura de revista espírita deveria ser obrigatória nos cursos básicos dos centros, espíritas? Substitui então, por necessário, porque na doutrina espírita nada é obrigatório. Talvez a gente tenha colocado, em vez de ser obrigatório, colocar necessário. Né? Respondi por isso. Exato. Porque o obrigatório, na minha resposta, eu mesmo coloquei necessário. Mas é legal ser polêmico mesmo, para deixar o pessoal discutir, aí a gente comenta no final, então. Vamos lá. Rodrigo é polêmico. A revista traz algumas curiosidades assim que a gente não teria esse registro. Primeiro que a Revista Espírita é um documentário. Por quê? Porque todo mês ele atualiza o que está acontecendo no caminhar dessa construção, né? Porque ele só tinha editado lá, publicado o primeiro livro, que era o Livro dos Espíritos. Então, na verdade, a Revista Espírita é um documentário da doutrina dos Espíritos. Como é que isso foi crescendo? E ele usa esse instrumento também para corrigir rumos e para conversar mais diretamente com alguns grupos. A primeira observação assim, que a gente anotou aqui é que todas as biografias do Kardec, quando ele era apresentado, diziam que ele era de Lyon. Ele nasceu lá, né? Não, uma das coisas que ele esclarece em artigo dele mesmo é que ele nunca morou em Lyon, ele não é próprio da cidade de Lyon. Mas ele nasceu. E aí eu fui atrás, quando a gente toma ciência disso na Revista Espírita, eu fui atrás do mais recente... Ainda mais recente, como é que fala? Biografia do Nossa, Kardec. Está aqui, ó. Cidadão Ribaio. 900 páginas. Nossa. É um compêndio maravilhoso do Pedro de Campos, da editora Clarim. A primeira edição é de 2023, então ele é super recente. E Clarim é confiável. Sim. E aí está aqui, Cidadão Ribaio, Raízes e Vida de Kardec. E aí ele vai atrás também de documentos e ele encontra que as coisas não são bem assim, não. Kardec esclareceu lá na revista e provoca uma análise de um pesquisador. É muito interessante. Então, olha só, quem sabia disso? Mas ele conta lá na Revista Espírita como a Revista Espírita era uma revista, era uma publicação mensal... foi distribuída, mas não virou um livro naquela época. As pessoas foram deixando um pouquinho de lado, como a gente também deixou um pouquinho de lado. E era onde ele conversava e ele esclarecia algumas coisas. E ele fala em artigo que ele jamais havia morado em Lyon, ele não é de lá. Na Revista Espírita de 1859, ele manda um recado muito interessante. Aos céticos, dois pontos, senhores zombadores de uma mesa girante, uma mesa que dança, poderá muito bem sair um gigante que porá de lado os galhofeiros. Ele está dando um aviso, ele está... Aí, quem lê a obra de Kardec, o Pentateuco, fala, imagina que o Kardec escreveu, ele mandava recado, ele falava, peraí, vocês estão falando do quê? Né? Vocês tinham que ter um pouquinho mais de respeito, né? Em 1858, ele publicou o artigo, está aqui no primeiro volume aqui, é o artigo Isolamento dos Corpos Pesados, onde relata as observações dos fenômenos que receberam o nome de mesas girantes. Ele conta todo o processo, coisa que nenhuma obra dele cita e conta. E ele conta todo o processo. Quer dizer, quem quer realmente entender as mesas girantes e como é que ele chegou nisso e o que, que ele observou, como é que ele foi construindo a análise sobre aquilo para chegar que aquilo... em alguns casos era assim, né, que eles faziam fazer acontecer os vivos aqui, como é que ele chegou para entender que tinha lá um magnetismo, que tinha uma relação, que tinha uma força que não era uma força física. E aí ele esclarece seu relato com muita simplicidade e diz que ele não teve restrição e tudo que ele conta aqui não tem exagero dos fatos. E ele conta tudo, quer dizer, quem tiver condição de ter contato com a Revista Espírita vai saber toda essa história a miúde. Todo mundo fala assim, começou com a mesa girante, estava batida. Não, e a proposta dele, como é que foi? Está tudo aqui, é um relato. Também, em novembro de 1858, no prefácio do artigo Uma Noite Esquecida, ele narra o ocorrido em 1856. Então, ele teve notícia disso, certo? Ele está em 1858 e ele conta um fato que ocorreu lá atrás. Ele narra o ocorrido em 1856 na casa do senhor B. Depois a gente sabe que é a família Baldin. Baudin, que perante uma seleta e numerosa assistência, experiências de manifestações espíritas. Os espíritos que se comunicavam nesse círculo eram mais ou menos sérios, ele diz aqui na revista. Alguns diziam coisas de admirável sabedoria. Mas, outros? E notável profundidade, como se pode julgar pelo Livro dos Espíritos que teve ali nessa análise toda o seu início e foi realizado em sua maior parte. Então, ele conta como é que o Livro dos Espíritos começou. Começou com as reuniões na casa do senhor Baudin com a filha, né, a Camille, enfim, as filhas, que eram duas moças. Então, conta como é que surgiu o Livro dos Espíritos, como é que foi, né? É muito interessante, muito interessante. Isso é muito legal, que tem um livro do Canuto de Abreu, eu não lembro agora o nome, vou lembrar e já falo aqui também, que conta o dia inteiro, né? O dia que passou, esse dia que teve e ele conta exatamente isso lá nesses documentos históricos que Canuto de Abreu levantou. Esse início ali da família Baudin. E sabe por que ele confiou tanto no senhor Baudin? E nas filhas deles, porque eles não foram criados em Paris. Não estavam em meio àquela burburinho todo que eles usavam as cadeiras girantes. Eles estavam numa ilha afastada, que era a Ilha Maurícios, na época, ficava ali perto da África. E eles estavam totalmente distantes, remotos, sem acesso a tudo que estava acontecendo em Paris, naquelas mesas girantes que aconteciam por curiosidades, né, e tudo mais. Por isso Kardec confiou neles. Porque não foi contaminado por aquela mesas girantes, aquelas festas, né, que tinha de shows, né, que acontecia de mesas girantes em Paris. Eu achei muito legal, vale a pena ler esse livro. Eu vou lembrar aqui. Tem citação dele. É uma obra rara. Aqui nesse livro. Desse livro aqui de Canuto? Do Canuto. É. Mas assim, voltando ao tema lá que você comentou, que eu achei surpreendente. Então, Kardec, ele nasceu em Lyon. Ele viveu até a criancice dele e saiu e foi estudar na Suíça. E da Suíça ele foi direto para Paris. Então, por isso que ele fala que a vida dele não se passa em Lyon. É o que eu entendi estudando toda a biografia dele. Essa nova biografia dele associado à Revista Espírita faz outras indicações. Então, ele pode só ter nascido, mas ele nunca ficou lá. Não teve, a infância dele não foi lá. A infância ele passou com estudando em Everdon. Não, ele só foi para lá depois dos 10 anos. Então, mas aonde que ele passou então? Então, aí vamos aqui, ó. Certo? Mas qual, onde? E nos instiga realmente a procurar, né? Porque depois lá eu tive lá em Lyon, tem uma pedra fundamental da Sociedade Espírita, da Federação Espírita lá. Sim. Dizendo aonde ele nasceu lá. Nasceu lá. Na Lyon. Mas não viveu, concordo. Eu estive aqui nesse programa falando do Kardec e eu lembro bem que eu não revisitei o programa, mas eu lembro de ter falado aquilo que eu sabia à época, que o pai dele some da história dele, some. A gente não sabe se morreu, se nananã, o que tinha acontecido, né? Uhum. E aí, por este livro, a gente tem toda a história do pai dele, o que aconteceu. Ele teve uma outra família, ele foi trabalhar longe, ele nunca mais voltou. A irmã do Kardec nasceu, que os irmãos, os outros mais velhos, todos morreram, mas ele teve uma irmãzinha, e quando nasceu, esse pai já nem estava mais na casa, foi só uma vez para conhecê-la, e aí você conhece a história. A mesma coisa que eu não sabia que o Kardec tinha servido o exército na França. Você sabia, Rodrigo? Não. Então, tem fatos muito interessantes, e a gente vê uma outra figura do Rivail, né? Uma outra... É o mesmo Rivail, mas a gente vê que ele teve outras informações, sim, outras experiências, outra vivência, outra construção. E ele já era professor. E aí eu te pergunto. Ele já era professor. Ele, como você citou o filme, né? Porque eu assisti o filme, eu achei um Kardec fraco. Assim, parecia que ele era um Kardec fraco. Você tem, lendo esse livro aí, você tem essa mesma percepção ou não? Ele era um Kardec humilde. Uhum. Eu acho que a gente confunde um pouquinho, né? Para ele obter informações e para ele poder conversar com tantas pessoas e ele ser resiliente e ser convicto do que ele deveria construir, uma vez que eu comecei e vou dar continuidade, ele precisou ser bastante humilde. Bastante humilde, porque se ele fosse se alterar com alguém, ele perderia... Claro. Toda não, a essência, eu falo tudo. Assim, você pega um espírito de Chico. Chico era humilde, mas ele não era fraco. Não. Né? Era um espírito forte. Por isso que eu estou falando. O Kardec não era fraco, ele era humilde. Mas eu estou falando, tudo que a gente lê de Kardec, da personalidade dele, do jeito que ele era, não tem nada a ver com a personalidade que criaram naquele filme. É isso que eu entendo. Ele mostrou um Kardec muito medroso, sabe? Um Kardec preocupado com um monte de coisa que a gente sabe que ele não tinha. Então, eu acho que criaram, eles não fizeram um Kardec do jeito. Um revelador da terceira revelação. A mesma percepção que eu tive. Né? Como você pega Moisés, Jesus, Kardec. Não, tem Moisés, Jesus, Kardec. É isso que eu entendi no filme. Né? Porque talvez ali não quiseram dar aquele vulto poderoso como Moisés e não tão sublime quanto Jesus. Mas para mim ele foi mais forte do que todo mundo, se a gente for analisar o que ele trouxe, né? Porque Jesus é o amor puro, mas trouxe as revelações por parábolas, né? Moisés trouxe na força, Jesus trouxe por parábolas. Allan Kardec traz a realidade, a verdade, tira o véu de tudo, Então o cara tem que ser muito corajoso para fazer o que ele fez. Ele é corajoso, né? Isso sim, com muita coragem ele fez tudo isso. Tira o nome dos outros que estão ali para poder não comprometer ninguém. Se tiver que alguém pagar por isso, ser sacrificado por causa disso, que seja eu. Não precisa colocar o nome, deixa o meu. Né? Então, para mim, um dos mais corajosos homens que eu já conheço na minha vida. Exatamente, foi o que eu falei, ele era corajoso. Uhum. Na Revista Espírita, de 1861, ele faz tem a cópia do discurso que ele proferiu aos espíritas da cidade de Bordeaux. É Bordeaux que fala, Rodrigo? Na França é Bordeaux. Pergunta para o Baiano. Só mostrar para mim. Fala aí o português, Baiano. Kardec se define como médium intuitivo e explica o que é ser médium intuitivo. E ele estava num grupo da sociedade. Ou seja, é uma das evidências que Kardec era médium. Sim, mas médium intuitivo. Então ele não se dizia que ele tinha psicografia, ele não tinha psicofonia, segundo ele, mas ele era um médium intuitivo, ele entendia e sentia a orientação dos espíritos para executar e ele executava. Ele tinha que ser intuitivo porque ele tinha muita coragem para desafiar naquela época, uma série de costumes. Exato. Religião. Tudo. Conhecimento. E até o nome dele. Porque ele era uma pessoa muito, muito. Através da educação, ele tinha um nome a zelar. Com muitos livros escritos como professor, como cientista. E ele não se preocupou nada com isso, não. Ele pegou, teve muita coragem para pegar e botar em frente isso, a doutrina. Ele acreditou, ele acreditou muito, né? Também na Revista Espírita, aí eu já gostei muito, né? Na Revista Espírita, aqui nesse primeiro volume aqui de 1858, ele conta que vai ter a publicação em separado de uma mensagem recebida pela médium Hermance Dufour, ditada por Joana d'Arc. É o livro Joana d'Arc por ela própria. Ele anuncia que ele falou, ó, já temos, ela recebeu, e ele defende a Hermance Dufour no texto, no artigo que ele coloca aqui na Revista Espírita, né? Ele falou, olha, para aqueles que não acreditam, para os céticos, a gente está sendo abençoado, Rodrigo. A gente está sendo abençoado. A gente está tendo batidas aqui, na sala do lado aqui. É para lembrar do Kardec, das batidas. A gente está sendo abençoado. E ele defende a médium, né, a jovem irmã Dufour, e fala o seguinte, que ela via que era impossível ela ter tantos dados históricos, mesmo que ela tivesse uma educação magnífica. Ela só tinha 14 anos quando ela recebe essa mensagem, esse livro, né, a história de Joana d'Arc, contada pela própria Joana d'Arc, e que ela não construiria com um simples lápis lá essa história toda. E ele defende e explica a história. É muito interessante. E que depois, com o tempo, ela vem colaborar na obra e depois ela já perde a psicografia, passa a ter comunicações de psicofonia. No entanto, ela sempre tinha um lápis na mão e apoiava esse lápis na mesa como um apoio, né? E outros escreviam rapidamente o que ela falava. Mas ele falou, nós vamos publicar em separado. E publica, né? Uma das obras que foi publicada por Kardec foi a história de Joana d'Arc, com a mensagem da Dufour. Achei o nome do livro lá, só para comentar. Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, por Canuto de Abreu. É o nome do livro que conta a história. Põe no WhatsApp pra gente, porque quando põe no YouTube, perde, né? Quando o programa acaba, perde. É bom colocar essas orientações, a dica do dia, tudo no WhatsApp, viu, Rodrigo? A gente quer recuperar, depois não tem mais no YouTube. Eu comprei esse livro num sebo. consegui comprar esse livro num sebo. E eu acho que é muito, mas é muito bom esse livro, muito bom. Por isso que ele referencia aí, né? Chegou um momento lá eles estavam na ilha, a ilha lá de Maurício, né? E eles não tinham contato ainda, mas as filhas recebiam, as filhas eram médios. Sim, então elas faziam sessão de cadeira girante lá na ilha, lá na fazenda. E ele tinha uma embarcação que levava café, porque ele plantava café na ilha, porque é tropical ali, né? Então ele mandou uma embarcação, e o pai não acreditava, o senhor Buda. Não acreditava na doutrina é nem nada. Caroline Budan, eu não lembro o nome da outra. Será que é Beatriz? As duas filhas. E a mãe acreditava, né? A mãe participava com elas na sessão ali. E aí chegou um momento que ele enviou uma embarcação de café, né? Para a França, para Paris. E aí a filha, ele estava sentado na rede. Aí a filha vem correndo para ele: papai, tá tendo lá uma manifestação no espírito, que é o que precisa falar com o senhor. Aí ele: não, não acredito nessas coisas. Aí ela volta: o espírito tá insistindo, te chamando, é urgente, eu preciso falar com você. Aí ele: ai, tá bom, vai. Foi. Chegou lá, o espírito lá na mesa girante, dando a comunicação que era o capitão do barco dele, que tinha afundado ali no cabo, ali, no, passando pela África, porque a ilha tinha que dar a volta na África para chegar na Europa. E tinha afundado o navio, que tinha saído há algumas semanas, e ele estava avisando ele que estava afundado. Ele: eu não acredito nisso, eu só vou acreditar nisso quando vier a comunicação formal. Aí passou 2 meses, e aí veio a comunicação formal que morreu todos os integrantes, capitães e tudo mais. E aí era exatamente o nome do capitão lá. Então, assim, aí ele passou a acreditar. Aí veio uma comunicação do Napoleão exigindo que todas as colônias fossem a Paris, né, fosse a Paris para resolver uma questão de comércio e tudo mais. Então, ele foi com a família. E aí, quando chegou lá em Paris, foi o primeiro contato que eles tiveram com Kardec. Então, tudo isso já tinha acontecido, e eles estavam totalmente distante de todo aquele burburinho, toda a parte daqueles shows que estava tendo. Aí o Kardec falou: eu confio, porque eles estavam muito distantes, não tinha como... vem dizer que tudo isso já acontecia mesmo, só não estava esquematizado, organizado, discutido, justificado, e o Kardec vem para isso. Então, essas coisas já existiam, muitos já acreditavam, só que era tudo às escondidas, né? Tudo às escondidas, assim. Também nesse livro aqui, de 1858, ele reproduz um texto do artigo Correio de Paris. O texto que saiu no jornal Correio de Paris só tece elogios para essa revista espírita. Fala até que, enfim, temos um meio agora de comunicação. Parabéns para quem escreveu, parabéns para quem escreveu o Livro dos Espíritos. Eu entendi agora muita coisa, agora a população tem como ser orientada também. É um artigo maravilhoso. Era um jornal que não tinha nada a ver nem com Kardec, nem com as reuniões. Era uma pessoa, e ele reproduz essa... Da mesma forma que ele transcreve duas cartas, uma carta fala da impressão que teve do Livro dos Espíritos e da revista, e a outra carta fala essencialmente da moral, dos princípios que o livro dos Espíritos prega quando você o compreende. E essa carta é do senhor Jorge, que depois passa a ser um auxiliar dele em todas as edições da Revista Espírita. Ele comenta os artigos, ele manda carta para ele comentando o artigo ou dando as referências que o Kardec pede. Ele passa a ser colaborador. Tem uma parte na Revista Espírita que acontece em todas as edições, que são palestras familiares de além-túmulo. É como se fosse uma coluna assim, né, do jornal, onde ele transcreve fatos ocorridos em alguns lares, se as pessoas mandam para ele, seguindo aquela orientação, se autorizar, a gente põe nome, se não, a gente só indica a cidade que veio. E ele sempre conta histórias do além-túmulo ali. Muito interessante. E desse compêndio é que nasce a obra O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno não nasceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nasce dessa contribuição que a população passa ao Kardec e que todas eram investigadas. O Kardec tinha uma equipe de colaboradores e eles viajavam e iam lá constatar. Eles iam lá conversar em loco depois que a carta era recebida. E isso é muito, muito interessante, né? E o Kardec começa aí a ter uma visão mais clara da importância dos estudos psicológicos quando esses dados vêm da família. É interessante, né? É muito, muito interessante. Antônio, nessa época, como é que estava? O Freud já tinha... Não, o Freud é para frente. É para frente. É para frente. Então, nem a psicologia existia. Né? Então, a gente vê conforme a gente conhece hoje. Mas por quê? Porque a psicologia era o estudo da alma, né? E aí ele acha que a gente tinha que estudar mais, levando em consideração os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E até hoje a gente sabe qual a força do pensamento nosso é toda, né? Tem toda a força no nosso pensamento, não é? Nesses casos aí, nessas palestras familiares de além-túmulo, tem um caso que ele relata em julho de 1858. Ele relata, não, ele transcreve. Do senhor Badet. E ele fala, o título que ele dá é Uma Nova Descoberta Fotográfica. Ele conta o caso de um senhor que adoeceu e, no período que ele estava assim, bem doentinho, ele ficava colado no vidro da casa, assim, olhando os transeuntes na rua. Ele ficava paradinho ali olhando. E as casas da frente, do outro lado da rua, o viam lá e sabiam que ele estava lá. E ele desencarna. E a casa da frente, cada vez que olhava para essa janela, o via lá parado. Ele já tinha morrido, já estava enterrado. E via ele lá e chama os vizinhos e fala: escuta, eu estou ficando louco ou ele está lá mesmo? E os vizinhos também enxergam essa pessoa lá. Então, não foi assim uma pessoa, já foi um coletivo. E fizeram os estudos na casa, foram até lá, porque veio a comunicação e veio a pergunta: isso é possível? É ele que está lá? É o espírito? E eles vão lá. E, primeiro, será que era um espírito? Será que era uma impressão no vidro? Opa, aí já tem uma lei de física, já tinha as... Só poderia, se ele tivesse encostado muito, se tivesse do outro lado uma luz que projetasse, mas não tinha outra janela, não tinha outra porta. E aí ele esclarece tudo isso e ele... Com base no Livro dos Espíritos e da narrativa que ele recebe, ele esclarece tudo isso. É muito interessante. Não vou contar aqui a história, mas eu aprendi com essa história um termo que eu não conhecia. A imagem era daguerreotipada. E eu falei: gente, essa palavra é muito doida, não é? É porque Daguerre foi quem... iniciou os estudos da fotografia. E ele, então, ao invés de usar o termo fotografia, ele usa o termo de quem começou esse estudo todo, certo? Então, é isso. Rodrigo. Está na hora, né? Vamos. Faz mais um intervalinho aí, depois a gente volta com o momento de Gavalli. Vamos, só por curiosidade, olha aí a casa de Mozart aí na... Olha que legal. A casa de Mozart. Acho que não vai dar para ver aqui muito, mas eu vou colocar no nosso... Na revista, a pictografia da... É, não dá para ver, tá bem... Aqui na imagem, na câmera, não vai aparecer. Qual o espírito que... Esse aí tá na revista, né? Não, então, você tá com o nome do espírito? De Mozart. Não. É, eu vou pegar porque aqui. É o mesmo. Tem aqui o nome aqui. É o mesmo que descreveu a vida em outros planetas, né? Aqui tá a Vitória. Victoria Sardou. Que morava lá Sardin, também. Que é médico. Sardin. Médico. 1858. Está na revista de 1858. Exatamente. Esse livro está aqui na minha mão. 356. Só que as publicações não publicaram os desenhos. Ah, não tem? Não, 356. Tá, vê aí. 356. Ou vinha na... com forma, vinha externo, né? É, ou a edição francesa. É. Eu lembro que eles vinham como anexo, né? Tava como anexo. Antes da gente ir para o intervalo, tem uma parte do. Como é que fala? Da Revista Espírita, que é a moral cristã. E quem encabeça principalmente são os colaboradores São Luís, né, e São Vicente de Paulo. E a gente vai encontrar coisas nessa parte aí, muito interessantes, né? Por exemplo, tem sobre a caridade, sobre a ignorância, sobre a preguiça, que são textos que a gente não encontra em outras obras. Então, mais um motivo para a gente entender que essa obra é complementar. E são textos curtos, fáceis de entender, não tem uma tradução rebuscada, né? E na Revista Espírita também, ele coloca todos os discursos e todas as atas das conversas que ele teve com outras sociedades espíritas da Europa. E depois ele reúne tudo e ele mesmo publica esse livro aqui, né? Viagem Espírita em 1862 e Outras Viagens de Kardec, que é um manual... Ótimo, porque ele está ensinando as outras sociedades, ele está conversando com as outras e falando, escuta, é assim, é assado, isso está bom, isso a gente pode melhorar, como é que a gente pode melhorar? E tudo que está nesse livro aqui está nas Revistas Espíritas. Aí também ele fala que ele tinha todos os expenses deles, custas dele, ele que arcava com Sim. as viagens, né? Não... Sim, às vezes ele tinha acomodação, né, de quem o convidava, porque ele também ia onde ele era convidado. Então, ele... Deixa eu colocar aqui também o link. Ele... Tem a história da cegueira do Kardec, né? Para quem não sabe, ele ficou cego. Está aqui na revista. E ele também, deixa o último número pronto. Que nessas comunicações que ele recebia de fora, que se propôs a colocar na Revista Espírita, tem comunicações de muitos países, né? Inclusive comunicações, você pega lá, até comunicações que é atribuída a Jesus. Sim. Né? São José. Tem, São José, né? Jesus, tudo, Maria, pessoal, tem tudo. É. Então, a gente só vê isso na Revista Espírita, você não consegue ver. Em Erasto, né? Que também, aí sim, Erasto está também na codificação, mas na Revista Espírita aparecem muitos espíritos que... João Evangelista, né? Tudo na Revista Espírita, as mensagens. Hoje a gente pode até ainda analisar certas mensagens, olhar, mas será que foi mesmo? Será que foi? Mas como ele se propunha a ver a seriedade e colocar o que as pessoas mandavam, ele acabava colocando na Revista Espírita, né? Que era Sim. como se fossem reportagens, né? Não era assessoria do quem estava mandando, não eram os espíritos superiores. É interessante que tem até uma mensagem que eu achei muito legal, que é do Baluzzi, esse espírito, em Paris, em 1866, que ele fala assim: inúmeros espíritos superiores estão colaborando com a obra regeneradora. Nem todos são messias. Porque as pessoas acham que espírito, porque está dando orientação, já é espírito, né? Em vários artigos da revista, ele alerta. Uhum. Que não é porque é uma mensagem de um espírito que é boa, que é para ter atenção. Ele faz esse alerta. E tem mais, ele fala que toda mensagem recebida num encontro mediúnico, numa sessão, enfim, deveria estar em atas. Se a gente vai lá para o sacramento, está tudo em ata. A gente vê o quanto que eles atendiam as orientações de Kardec. E em ata... Aqui também, tudo que a gente faz aqui está em ata e está no site do Vivência Espírita. Programa inteiro. Então, e por que esse controle? Para que você possa não só retomar, como possa comparar, e tenha tempo também de veracidade, tenha tempo de análise. E hoje a gente vê muitas obras sendo publicadas com mensagens aleatórias. Trabalho espírita tem que ter. Como aqui, como eu começo com uma prece, encerro com uma prece, e a ata está lá também, né? Ele não coloca que tem que ter abertura com prece nem finalização com prece, mas as primeiras reuniões. Olha só. As primeiras reuniões que aconteceram, tinham médiuns que se inspiravam na hora e agradeciam ao Pai e aos espíritos presentes, e isso passou então a entrar na rotina. Também está na Revista Espírita. Verdade, né? Legal. O Luiz colocou aqui, senhor Antônio Valotto, na codificação com Kardec, concluída na sua volta como Chico Xavier. Por favor, explique esse acontecimento que fala também de nascer, viver, morrer, renascer e ainda e progredir sempre, tal é a lei. Mas que, ao meu entender, foi, acho, mal interpretado ou esquecido. Luiz, lá de Aracaju. Alguém precisa indicar pra gente onde é que está escrito que essa frase é do Kardec. Já começa daí. Tá no túmulo, né? Não é dizer que é dele, né? Exatamente. Sim. Né? É igual a frase do Chico lá que fala... No filme, né? Ninguém pode... voltar atrás. Voltar ao passado e modificar, mas pode começar agora e fazer um novo. Não tá em nenhuma obra. Não que não seja isso. É isso, mas não pode dar crédito ao Kardec. Eu falo igual o Dorico Paraguaçu. Não foi Chico Xavier que escreveu, não, mas devia ter escrito. Né? Porque é da cara dele, né? Mas não foi ele. Para ser o Dorico Paraguaçu, tinha que falar inteligentemente. Porque todas as frases dele terminavam assim. Ele usava o mente para tudo. Legal. Vamos então lá para mais um comercial e a gente volta com o momento de Gavale. Isso. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 10 horas e 51 minutos, estamos no momento Gigavale. O nosso tema de hoje, que nós colocamos aqui, é a morte não é o fim. Antônia comenta para a gente depois. E se a morte? E se a morte fosse apenas uma passagem, como um portal para um outro ambiente, para outro local, onde tudo muda? Porém, continuamos a ser a mesma pessoa. Analisando assim, a morte não seria o fim, o término, o ponto final. Apenas passagem. E se a morte fosse apenas uma viagem? Dessas em que nos despedimos de quem vai para muito longe, sentimos saudades, lembramos sempre, sabendo que o outro está seguindo a vida. Não nos desesperamos. Só choramos baixinho de saudades, porque sabemos que não é uma viagem sem volta ou uma partida sem reencontro. Amanhã também viajaremos, e nossos amores, nossos amigos, estarão no cais do porto para se despedirem e assistir ao nosso embarque. Assim considerada, a morte não seria a separação sem fim, um destino incerto. Seria apenas uma viagem. E se a morte fosse apenas uma mudança de casa? A mudança do vizinho amigo que morava há anos ao nosso lado e se foi. É verdade que a casa permanece vazia, sem vida, sem alegria, porque ele não se encontra ali. Nossa amizade já não se faz no contato diário, nas conversas ao pé do muro. Mas sabemos que ele está em outro lugar, em outro local, em outra casa. Pensando assim, a morte não seria o abandono, o desaparecer, o não existir.

lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos no dia 27 a Vera Lúcia Junqueira e no dia 28 o Mário Seide. São os dois aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Vamos nós aqui. Dia 26, que a gente já tinha falado semana passada, Camila Costa. Ah, minha esposa. Esposa do Rodrigo, que é, em vez de fazer uma festa, resolveu ir para a França. É. Né? Fugiu da... É. Não quis fechar. É de natureza. É, exatamente. Vão para a França hoje. Ao invés de fazer o aniversário aqui para os amigos, foram gastar o dinheiro do aniversário numa viagem. Lá no frio. É. Exatamente. Passar frio. Com a família, tudo de bom. Vê lá, vou levar as graus, crianças, né? Vê lá quantos graus tá, Rodrigo? Só pra tá, nunca ir. Tá uns 5 graus com chuva, vento, previsão de neve e sensação de 0 graus. É, nos Estados Unidos tá previsto uma nevasca lá de 40 graus a negativo. 50 graus abaixo de... Já começou, zero, né? já começou, o tempo já virou lá. É. Graças a Deus, de 50 estados, 40 estão com temperatura Patamo Té, perto do zero. Patamo Té, 40 graus na sombra, você olha pro sol, você vê o sol tremer assim, ó, o tempo, você vê o sol tremer. Meu lugar é esse. Né? Pode chamar eu lá pra Arábia. Vai lá pra Uberaba, Uberaba é quente também, né? Depende da época que você vai, né? Em junho vai estar fazendo friozinho. É. Mas com a blusa a gente resolve. Agora, esses outros lugares, é só marcar pra mim. Onde você passar, que você viaja o mundo, onde você passar que faz frio abaixo de zero, você vai anotando os nomes. É. Pra mim não ir nem de depois de desencarnado. Certo? Lá em Paris está 5 graus e com a sensação térmica. Vento, chuva e sensação de 0 graus. Ah, então você vai passear bastante lá, né? É, a gente, eu tô. Estamos na roça. Quem faz aniversário dia 28 é a Nailza, nossa irmã Nailza. Um grande abraço para ela também. Dia 28 também, o Emanuel Alves da Silva, Mané. Lá de Conquista. Vai fechar o centro lá, vai fechar a cidade inteira. Lá fecha a cidade inteira. Lá ele faz a. Ele faz a galinhada lá pra todo mundo no dia do aniversário dele. Ah, e parece que a gente vai jantar lá, tá? Eles vão providenciar lá a galinhada pra gente lá, lá em Conquista. Dia 31, a Estalina faz aniversário também. São esses que estão aqui com a gente. O programa Viver Espírita deseja paz e alegria em todos os seus corações. Muitas felicidades. E hoje é o dia de São Paulo, né? Aniversário de São Paulo. É verdade. E quem recebeu o nome de São Paulo, o Chico esclarece, né? Inclusive o Chico faz um discurso muito lindo no aniversário de São Paulo e esclarece como é que São Paulo recebeu o nome de São Paulo, né? E como é que foi? Pela conversão de São Paulo. Foi o dia da conversão de Paulo de Tarso. É legal demais o discurso dele mesmo. É muito lindo, tem que ler o discurso inteiro, porque... É legal que foi a ocasião quando ele recebeu o título de cidadão de São Paulo, e aí ele faz essa homenagem, fala de Paulo Manuel Nobre, que é Emmanuel, né? Uma das encarnações de Emmanuel, e ele comenta ali sobre toda a história, e com detalhes, né, na fundação da cidade, né? Tem um livro que eu não vou lembrar o nome, mas tem todos os discursos que o Chico fez em todas as cidades que ele recebeu o título. Ele trouxe, sem preparo nenhum, uma atividade mediúnica, a história daquela cidade e de como chegou. É muito lindo esse livro. Alguém colheu esses discursos todos. Legal. E tem muito essa obra. Ele quer trazer informações novas, né? Informações novas. É igual quando a gente pega o livro, por exemplo, Confidência do Inconfidente, da Mariluza Moreira Vasconcelos, né? Quando a gente começa a falar sobre inconfidência, que a gente cita fatos que estão aqui naquele livro, as pessoas ficam olhando, mas peraí, onde é que você descobriu isso? Onde é que estava isso? Que são coisas novas que traz pra gente sobre a vida dos inconfidentes. Exatamente. No livro, né? E nesse discurso de São Paulo, quem ainda não leu esse discurso, procure, tem na internet o discurso que o Chico proferiu quando ele recebeu o título. E ele conta como é que São Paulo ganha esse nome de São Paulo. É, e devemos a Paulo de Tarso os nossos conhecimentos aí a respeito do cristianismo, né? E Emmanuel, a divulgação, e Chico, né? O esclarecimento, né? Verdade. Muito. Verdade. Paulo de Tarso também é um marco, né? É, o cristianismo é antes e depois de Paulo. Sem ele, as coisas estariam ainda também intelectualizadas, talvez, né? Os estrados de Damasco. Ou perdidas, né? É. Ou perdidas, porque ele direciona, né? Uhum. Ele direciona. Não, e a gente vê que o Paulo de Tarso e Allan Kardec têm quase a mesma história, né? Quer dizer, de conversão, de superação, de doação, né? E, porque o Paulo de Tarso não é brincadeira, o que ele passou também na vida, né? É, o que ele fez também não foi brincadeira. Então, eu acho que a balança ficou meio no equilíbrio aí, né? Porque o Saulo também tem uma grande história. Isso. Rodrigo. Aí, também tem mais aniversário? Tem o aniversário do meu filho Celso Ricardo, que dia 28 faz 44 anos, meu caçula. Bacana. Vamos encerrando aí o aniversariante, entrando em outro tema, Rodrigo? Vamos. Vamos lá para o sorteio. Preparação para a camiseta agora do Vivência Espírita. Essa daqui, ó. É isso aí. Vivência Espírita, 22 anos. Isso aí, vai ser a camiseta que a gente vai sortear agora para todo mundo que participou. A gente colocou os nomes e vamos lá para rufe os tambores, já que já estão rufando as paredes, né? Tá quase caindo as paredes aqui. Os vizinhos aí resolveram fazer uma obra do lado. Os tambores hoje, só basta a batida aqui do vizinho. É verdade. Vamos ver lá. Esse tambor que eu queria, Rodrigo? É, olha aí, ó. Olha lá. Ana Paula. P. Então foi a Ana Paula que ganhou. Agora a gente saber qual Ana Paula que é, né? Ela tá na lista do WhatsApp. Então tá na lista do WhatsApp. Então, Ana Paula... a gente pede pra você... Depois a gente entra em contato com ela aqui. Mas ela que ganhou. Então... Tem mais de uma Ana Paula, será? Não, é a do WhatsApp aqui. Foi pelo WhatsApp. Fala o final do telefone dela. Só falta a senhora. Eu tô procurando. Espera aí que eu tô procurando. Esposa do Coronel Paiva do CBA. Deixa eu verificar aqui. Ana Paula, o final dela é 0082. Então, 0082. Você tá ligadinho aí, Ana Paula? Seu final do telefone é 0082. Nós vamos deixar sua camiseta lá na livraria Casa do Caminho, tá bom? É de segunda a quinta. Funciona das 13 às 16 horas e sexta-feira das 9 às 12 horas. Isso aí. Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista, São José dos Campos, descida da Rodoviária Velha. Em frente, Centro Espírita Casa do Caminho. Legal, então vamos lá para o momento gigante. Momento de hora, não, hora da dica. Tá aí no grupo do WhatsApp. Olha lá. Então, vamos lá então para o momento da hora da dica. Já deram várias dicas, né, Antônia? Que dica mais você gostaria de dar para os nossos ouvintes? Não, eu quero reiterar que a gente deve ter a Revista Espírita nas mãos. E isso é para todo mundo, viu? É para os facilitadores dos cursos de EAE, para quem trabalha com a mocidade principalmente, para quem trabalha com a pré-mocidade, para quem é evangelizador, para quem trabalha com escola de pais, enfim, para quem faz as preleções, para quem trabalha com as vivências da doutrina espírita, que antecede o trabalho de assistência. Por quê? Porque ela ilustra, ela ajuda numa compreensão mais fácil do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, enfim, é um grande auxiliar, né? E também essa biografia aqui, nova, da editora O Clarim, Casa Editora, o Clarim, Cidadão Rivail, Raízes e Vida de Allan Kardec. É um livro de letrinhas bem miúdas, mas a leitura é muito interessante e ele é rico em documentos. Então, quando ele fala, por exemplo, Ah, o pai ele não estava lá, mudou de cidade, não sei o que, tem documento. Então é muito, muito interessante. E esse livro a gente encontra aqui, aqui em São José? Ah, pede na Casa do Caminho, que a casa, se a Casa do Caminho não tiver, ela providencia. É bastante interessante, é uma obra de 2023, é recente, é muito linda, fácil de ler, muito explicativa. Enfim, o Pedro de Campos, que é o autor, ele é de Guarulhos, podia convidar para ele vir falar da obra dele. Ele é de Guarulhos, né? De São Paulo, de pertinho. Eles tiveram, será que é com base nos documentos que eles tiveram históricos lá no Canoto de Abreu, será? É de tudo, ele teve fazendo uma varredura nos arquivos, que agora como está tudo digitalizado também lá na França, eles conseguiram levantar inclusive a história da família, da mãe do Kardec, do pai do Kardec, né? Interessante isso, porque eu tive lá na Biblioteca Nacional, lá de Paris, e aí eu cheguei lá na cara de pau e pedi para acessar os documentos. Falei, você pode trazer os documentos originais de Kardec para eu dar uma olhada? Ele falou, não. Não, são documentos raros, não pode? Desculpa, você não... Qual que é o projeto, qual a universidade, qual é a pesquisa... E aí você vai se paramentar, registrada. Por luva, máscara, são documentos... Aí eu fui para Lyon, aí eu fui para Tours. Né? Cheguei lá em Tours, fui na biblioteca de Tours. Aí eu vi, porque é uma cidadezinha interior, né? Pequenininha. Aí você pegou a da Joana D'Arc. Aí eu falei pra eles, olha, você... E eles não falam inglês, né? Então eu pegava o Google Translate, colocava, escrevia, pedia pra ler em francês e lia em francês pra eles. Vocês podem trazer pra mim as obras originais do Leon Denis? Aí eles, claro, tá aqui. Foram lá, pegaram, trouxeram e botaram na minha mão as obras originais de... lá do Leon Denis. Aí eu fiquei assim, meu Deus, tirei foto, muito legal. Então você vê como é a diferença, né? A cidade não, lá também é uma questão de biblioteca. Sim. Porque ele foi nos cartórios, né? Ele foi nos departamentos de registro e pegou tudo que estava digitalizado. Enfim, eles fizeram uma varredura. É bastante interessante o trabalho. Ele deve ter ido com um projeto, tudo, aí teve acesso formal. Rodrigo, não sei se você viu aí, mas a Ieda, ela já colocou a casa do Mozart aqui na inteligência artificial, já mostrou aí também. Tá aqui. Olha que legal. Não vi. Deixa eu ver. Olha. Que legal. Deixa eu mostrar aí para. Nossa. Organizado. Tá parecendo o Santos Dumont aí que tá fazendo. As mentes brilhantes são assim, e não mexe nenhum papel porque ele sabe editar. Peraí que eu vou jogar ali, olha lá, vou jogar lá. A casa de luzes que ela colocou na inteligência. Nossa, ela pegou colocou, o desenho, ela já tá até pintadinha aí, ó. Olha que legal. Parece uma igreja, eu não queria morar numa casa dessa, não. Mesmo que seja olha que legal. Espiritual. Mas no desenho tem parede? Nossa, ficou muito legal. Então, se vocês quiserem ver o desenho... No desenho? Não tem. Não olha, tem, ficou... Você viu uma coisa totalmente abstrata. É, exatamente. Que legal. Eles colocaram uma parede aí, como se lá precisasse de parede, hein? Mas é interessantíssimo. Senti e o colorido ficou bonito também. Ficou muito legal. É de Mozart, né? É, eu achei legal. Então vamos lá para a inteligência artificial, a nossa imagem também da inteligência. Eu gostei, hein, Ieda? Muito legal mesmo. E se você quiser entrar, entre no nosso WhatsApp, você vai ver a imagem aí, né? E essa foi a imagem criada pela nossa inteligência artificial com o tema do programa de hoje, né? Não parece com Kardec, mas eu acho que ele tentou reproduzir o Kardec ali e a papelada, né? O que você achou, Antônia? Muito interessante, porque é impossível alguém não ter uma mesa cheia de papel com a pesquisa que ele fazia, com a quantidade de carta que ele recebia, embora... Devia ser mais organizado, mas... Embora... só lembrando que essa cesta não é cesta de lixo, aí é arquivo, né? Pode é arquivo, ver. Exatamente, né? Considerando que não tinha internet, considerando que... Né? Gente, tá... Uhum. É isso mesmo. Hoje tá... Ele tá podia estar tudo. Um pouquinho mais sorridente só. Porque verdade. O Kardec sorria, viu, gente? Não é impossível isso. O Marcos Sugar já está perguntando para a professora Antônia qual será o próximo tema que você vai trazer. Tá, né? Já vai dividir, vem, 12, né? Vai dividir em 12, né? Eu queria completar no, agora no encerramento do programa, a gente falou do Chico, a gente falou do Paulo de Tarso, a gente, enfim, a gente falou de Jesus, mas ele coloca na revista de setembro de 1858, o Kardec, ele coloca que a gente tem que trabalhar muito com a propagação do Espiritismo, porque só assim todo mundo melhora. E ele coloca que essa propagação tem quatro fases, em períodos distintos. E período não é assim esse ano, aquele ano. São períodos, a gente não sabe o tamanho, né? E ele coloca que o primeiro é a curiosidade, que foram as mesas girantes, os batedores, os fenômenos de coisa voando, porta batendo, né? As coisas que... O segundo é a observação, que foi o que ele estava fazendo, que era um aprofundamento e a depuração. Tende para uma unidade de doutrina e se constitui em ciência. Essa aí é a parte dele. E aí ele diz que virão, né, mais duas frases, mais duas fases. A terceira... E é a admissão, é um lugar oficial entre as crenças universalmente reconhecidas. O Espiritismo seria incluído aí, mas não como mais uma crença, mas com aquela que vai alinhavar a união de todos, né? De todos. E a quarta e última fase, ele diz que vai ser o novo caminho moral, é a influência do Espiritismo e da união de todas as crenças na construção de uma nova ordem social, apoiada num novo caminho moral. Então, se a gente não chegou aí ainda, a gente é responsável por construir. Todos nós, cada um no seu canto, na sua casa, no seu viver, a gente tem que... Inclusive, nesse mesmo artigo, ele fala da importância, como a gente tem que unir todas as crenças, a importância do respeito entre todas as religiões, em todas as crenças, e ele cita um exemplo. Se um médium quiser, porque ele teve uma educação de fazer o sinal da cruz lá, antes de uma atividade, por que não? Se assim ele se concentra, se assim ele se sente bem. E a gente tem que acatar mesmo, porque senão a gente ainda não teria tantos gestuais nos nossos passes. Uhum. Aí muito é bom. O sujo falando mal lavado, né, Antônio? É, exatamente. A gente quer falar dos outros, mas a gente faz também. É, só um lembrete, tá vendo? Ele já lembrou aqui, em 1858 ele já estava lembrando a gente. Ele já estava, olha, presta atenção no que vocês estão fazendo, que... Então, vou agradecendo aqui a todos as pessoas que participaram aqui, falaram com a gente, que também comentaram aqui conosco, né? Peço desculpa a gente não ler todas as mensagens de vocês. Convido novamente para a caravana, tá aqui o QR Code, né? Vocês, caravana de luz Vivência Espírita, que vai ser durante o Corpus Christi. Entra aí caravana.vivenciaespirita.org, o roteiro já está lá. Então, participem lá conosco. A gente vai divulgar em breve qual é o custo da caravana, ainda não temos, mas em breve a gente vai divulgar. Tá? Então, fala, Rui. Só uma curiosidade. Se tiver mais de 40 e poucos passageiros, tem outro ônibus? Então, aí tem que ver, né? Se fechar outro ônibus, aí vai terá, senão não terá. Aí será da ordem de chegada. Um conselho. Mas só mais um ônibus, hospedagem também. Conselho, não feche com dois ônibus. É. Dois ônibus é tudo dobro. Você não esqueça que mulher tem que ir no banheiro. Viu? Quando a mulher vai no banheiro, não é igual ao homem, que sai lá correndo, vai no banheiro e volta. Mulher precisa, tem todo o ritual dela para ela ir no banheiro. Então, são cento e tantas pessoas que vão passar no banheiro. Aí você espera quanto tempo? Né? Quando vai no restaurante, não é 50, é 100 que vai almoçar, você tem que esperar. Quando vai tomar café, é 100. Então, tudo fica no dobro. No lugar que você vai, em vez de entrar 50, vai entrar 100, é mais difícil. Então, eu acho que dois ônibus é improdutivo uma viagem, uma excursão. Então, já certo. Basta os outros ônibus das outras excursões de outros lugares. Que então já vou parar de divulgar, porque já está fechando o ônibus. Lembrando que vai ter jogos regionais esportivos naquela região na mesma época. Então a acomodação fica mais difícil. E outras caravanas também e tudo mais. Mas ainda não lotou, tá? Ainda tá, tem vaga, então se você ainda quiser que participar. Eu já fiz a minha inscrição. E a do Sebastião também. Só para esclarecer o pessoal, né? É um ônibus só e fim de papo, né? Primeiro que chegar, vão. Então, vamos vendo aí. A forma de pagamento também você não tem ainda. Ainda não, tá? E aqui as batidas não param, né? Vocês estão vendo as batidas. É para indicar que agora acabou o programa. É, exatamente. Então vamos lá, vamos para encerrar então, que já está sem condição de fazer o programa com essas batidas. E a gente agradece o resultado da enquete, só comentando aqui. Houveram 83 votos. Você acha que a leitura da Revista Espírita deveria ser obrigatória nos cursos básicos dos centros? 71% falou que 71% falou que sim e 29% falou que não. Por incrível que pareça, eu votei não, viu, Rodrigo? E eu votei não também. Porque obrigatória não. A leitura, aí tem o mundo de Jack aqui, não falou o nome dele, mas ele mandou um superchat aqui, R$5 pra gente, olha só. Ajuda a gente aqui a manter o estúdio. A gente já agradece, sim, a rádio. A leitura da revista não acho necessário ser obrigatória. Deveria ser obrigatória a leitura das obras básicas. Duas delas, as edições não adulteradas. É verdade, né? Gênesis, por incrível que pareça também, né? No curso, o próprio Kardec colocou um livro, né, de Conhecendo o Espiritismo, Iniciação ao Espiritismo, e para quem é assistido, quem está começando, quem está no curso básico, a revista, sim, aí não é obrigatória, mas é um bom instrumento de divulgação e fácil, né? E fácil. E também não precisa pegar a revista de fevereiro de 1862 e ler inteira, não é assim. Quem estiver organizando, indica a leitura, né? Lá dentro, ó, tem um texto assim, que é o que acontece no curso lá da Fraternidade, né? Aliás, a propaganda que foi feita da Revista Espírita lá no Paulo de Tarso é: você tem medo de assombração? Então vem fazer o curso. Legal. Tem ou não tem, vem fazer o curso. A gente tem que ser um pouquinho mais leve, né? A Nazaré foi bastante feliz. Richard Simonetti tem um livro que fala: quem tem medo dos espíritos? Exatamente. Né? Então é assim, acho que obrigatório não, mas complementar sempre. Verdade. Verdade. Alguém tinha comentado aqui também no WhatsApp, mas agora eu não estou encontrando. Teve bastante participações. A Cintia aqui: acho que obrigatório não é uma palavra que combine com a nossa doutrina. Ela é bem acolhedora e democrática, mas realmente as revistas espíritas deveriam ser não apenas indicadas, mas também material de trabalho e todos os coordenadores dos trabalhos exemplificando os demais a relevância, a sua leitura, estudo e pesquisa. Agora eu lembrei lá do túmulo de novo, lá de Leão Diniz, estava escrito: a doutrina espírita não obriga nada, ensina. Exatamente, é isso mesmo, é o que resumo. Tá excelente. No túmulo isso dele. Mesmo. É isso aí, gente, obrigado, até o próximo programa. Eu não estarei aqui, quem estará é a Cris, né? Estarei lá em viagem. Mas vai estar aí quem que vai estar aí, né? Aí depois o Rui comenta. Obrigado, claro, gente. Até o próximo programa. Antônio não vai fazer a prece, então o Carlinhos vai ser o último hoje. Antônio, muito obrigado pela sua participação conosco hoje mais uma vez. Foi muito bacana. Vai ler aí o nosso. Agradeço imensamente. Falar da doutrina é muito enriquecedor para mim, sempre, porque me faz estudar, né? Vocês me oportunizam pegar em livros que eu amo tanto e analisar também, né? Analisar as nossas experiências, a nossa vida, a nossa caminhada. Agradeço a Jesus, que com certeza está sempre comigo, os meus guardiães, os meus tutores, da minha família, que estão comigo nessa jornada, e a Jesus, né, nosso amigo e mestre, que está, direciona as nossas vidas, e a gente tem que estar sempre atento, né, atento às informações e às dicas que ele sempre nos dá. Quero mandar um abraço especial para os meus amigos todos que entraram aí, para os inimigos também, acho que eu não tenho, mas se eu tiver, já estou pedindo perdão. E agradecer, né? As pessoas são tão gentis, eu acho. E a Nazaré, que está tocando o curso. Isso, eu ia falar, Nazaré que está tocando o curso. E a Elza, né, que participa brilhantemente desse grupo de estudo e que tem uma vivência muito grande, é uma estudiosa. A Elzinha ajuda bastante. A todos do curso, né, do grupo de estudo, são todas mulheres, todas com mais de 50 anos. Eu acho isso emblemático também. Quarta-feira, na Fraternidade Paulo de Tarso, às 16 horas, toda quarta, das 16 às 17h30. Quem quiser, é só chegar. Então, termina o trabalho lá de quarta-feira, sim, de atendimento, começa. Sim, o curso. Termina às 16 e 16 horas começa o curso, o estudo, para quem quiser, Revista Espírita. Bacana. Então, nós vamos agradecendo a todos vocês pelas participações aqui. Muito obrigado pelas considerações, pelas perguntas, pelas colocações. E terminando aqui com o livro, como sempre, Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E a mensagem do dia 26 de janeiro. De 25 hoje, né? 25 de janeiro, que diz o seguinte: sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, né? Ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. No livro A Caminho da Luz, capítulo 25, O Evangelho e o Futuro. Rui, quem nós teremos na próxima semana? Na próxima semana nós teremos aí o Carlos Chagas, que vai falar sobre filosofia espírita. E está aqui, inclusive, o programa de quinta-feira estava muito bom, o programa deles, né? Uhum. Carlinhos, você encerra para a gente, por favor? Sim. Hoje tem café filosófico na Colmeia com eles, hein? Às 18h30. Verdade, é hoje. E que o Rodrigo e a Camila tenham uma boa viagem lá para a Europa, né? Dá tudo certinho lá. Que dê tudo. Obrigado. Certo. Francisco e Lucas voltem com a... A experiência do frio vale a pena também. É. Obrigado, gente. Vamos lá, Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Boa viagem. Você, Camila, Francisco e Lucas, parabéns a Camila. Obrigado, Antônio. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado ao Silvio, que já foi embora. Obrigado ao Sebastião Varotto. Obrigado, família Vivenciana, por compartilhar conosco esse aprendizado maravilhoso com Antônia Varotto nesta manhã, onde trouxe-nos mais exemplos do Evangelho Redivivo do Cristo nas mãos de Allan Kardec, que posteriormente reencarnou como Chico Xavier, trazendo-nos, além dos exemplos, os ensinamentos que foi codificado. Ele veio nos dar os exemplos e nos mostrar o verdadeiro caminho que Jesus havia traçado para todos nós. Agradecemos mais uma vez a companhia e as vibrações de todos os vivencianos, aqueles que compartilham conosco todos os domingos e aqueles que estão chegando. Sejam sempre bem-vindos nesse maravilhoso programa Vivência Espírita com 22 anos de vida. Assim, mais uma vez, nós pedimos, Pai. Mestre amigo, companheiro de todas as horas, que traz-nos sempre a oportunidade, Senhor,